Projeto X Podcast. Acreditamos que as cenas explícitas faladas nesse podcast são particularmente importantes para retratar a atmosfera desse período de tempo. Sejam bem-vindos novamente ao Projeto X Podcast, o seu podcast semanal do site Projeto X. Com X. Com X. Não, com CH. Projeto CH. CH. Com a terceira reforma ortográfica do futuro, do pretérito imperfeito. A nova incógnita é o CH. Encontra o CH. Tá na moda. Mas, isso aí, galera. Obviamente, pela capacidade de percepção de vocês, vocês viram que o cast dessa semana é Rainbow. E hoje a gente tá aqui pra falar desse anime único. Eu chuto uma obra-prima, assim, na animação, assim. Tem, pra muitos, anime da vida até. Não, mas tem potencial. Sim, um anime forte, um anime que foi lançado em meados de 2010, com uma história fortíssima, um enredo muito bom mesmo. Pra mim é o seguinte, muitas vezes eu falo assim pro pessoal que eu odeio Moe, assim como o Rods. Assim. Ele me odeia também, você viu? É, eu odeio você também, seu filho da puta. Ele odeia tanto o Rods quanto o Moe, olha só. E eu pego e falo pra galera assim, pô, mas poderia ter mais coisas mais sérias, né? E o pessoal, ah, mas você tá sendo muito caxias, né? Você tá querendo ter um negócio muito sério e tal. Uhum. Não tem Moe em todo lugar. Isso é um exemplo de um anime que não tem Moe. E isso é um exemplo de coisas que eu quero ver mais. Sim. Rainbow. É um anime que passa muito assim, a ideologia você não vê facilmente. O tipo de escrita, de roteiro que ele usou também é muito difícil você ver. O cara se aprofundar tanto assim na questão psicológica e na questão do vínculo também. Fora que ele não alivia em nada. Não. Vai aliviar. Esse é um podcast maior de 18, galera. Mas não porque vai ter conteúdo explícito aqui, mas é porque... É, hoje não é sexo satanista. Não. Hoje é só sangue. É, então, porque é um anime forte, é um anime que não é feito pra qualquer um, a gente admite isso. Mas pra quem tiver a curiosidade e a vontade de conhecer um pouquinho a obra, esse podcast tá aí pra vocês, galera. E começando aqui, já que estamos na prisão, mas não somos detentos nem... Alguém aqui já foi pro reformatório? Não. Ainda bem. Já fui pra sala da diretora. No máximo. Vale, né? Então tá bom. Então começando aqui os caches da galera que nunca foi pro reformatório. Aqui é o Rods e o do que seria a vida sem alegria? Olha só, que beleza. Olha só, a última frase do anime. Spoiler. Tá bom. É que vocês não entenderam, eles estavam falando, na verdade, tá falando de Elson Now. Ah, claro. É que vocês não mandam. Porque alegria. Uh-huh. Don't do anything stupid without me. Aqui é o Cabeça e Rainbow é Hajime no Ippo com Kaido. Olha só. Aqui é o Arthur e depois da tempestade sempre vem um arco-íris. Olha só. Referências, metáforas. Muito bom, muito pensativo essas frases. Mas é isso aí, galera. O podcast vai estar com tudo. A gente vai ter uma área de spoilers mais pra frente, então não tenham medo de ouvir o cast. A gente vai tentar não estragar a sua experiência ao máximo. A gente quer repassar o porquê o anime é bom, não o que acontece no anime. Então pode ficar tranquilo nessa parte. E hoje a gente tem um convidado aqui especial. Gosturbo do Lagcast, hein? Olha só. É, sou eu. Apesar de ele não gostar de mim, e deixou explícito não, isso no Moe. Começo, e nem então, do Moe. Se você é Moe, ele não gosta de você. Eu não sei o que eu odeio mais, o Moe ou o Rod. Você trabalha no bar dos Simpsons lá, já era, cara. Gosturbo não te ama. Mas é isso aí, galera. O podcast, ele vai ser dividido em duas partes, né? A primeira vai ser uma parte de sem spoilers, então a gente quer passar um pouquinho da experiência do anime pra vocês. Eu acho que isso aí é até ideal pro pessoal. Se você, por exemplo, curte Prison Break ou Oz, isso aí é um tipo de anime muito bom pra você assistir, porque ele não... Ele tem uma linguagem que o pessoal que tá acostumado com coisas ocidentais não vai sentir aquele baque de Moe, de coisas bonitinhas, que tem em vários animes aí. Ou então aquelas enroleiras que tem também em vários animes de ação. É, ele é um anime pé no chão. Ele é um espelho da realidade. Sim, olha, boa. Tanto que as cenas explícitas mostradas no começo do anime são totalmente importantes para retratar a atmosfera desse período de tempo. Todo episódio toca uma paradinha assim, que provavelmente deve ter tocado. Que é pra você ficar esperto. No começo do podcast. a gente tá falando aqui de Rainbow, e o que é Rainbow, se você não assistiu, se você não sabe o que é? Rainbow Nisha Rokubo no Shishinin, é um nome complicado, por isso que a gente reduz pra Rainbow só, sim, porque não tem design do resto. É um mangá seinen, escrito por George Abe e desenhado por Masasumi Kakizaki. Ele tem 22 volumes publicados e ele começou a sair na Weekly Young Sunday e depois ele passou pra Big Comic Spirits, quando a primeira revista se descontinuou. Ela fechou e aí o mangá foi passado pra outra. Ah, e ele foi publicado, o mangá, entre abril de 2003 e fevereiro de 2010. O que a gente vai falar aqui hoje, na verdade, mais, é da adaptação de anime, que foi feita pela Madhouse. Sim. A gente só sempre fala de Madhouse. Já acho que é o terceiro anime da Madhouse. Eu sou fã da Madhouse, assim, de olho fechado, cara. É muito difícil. Tirando os X-Men lá. O único erro da Madhouse foi se meter com a Marvel, cara. Foi a única falha da Madhouse, e foi uma bela falha, né? Pensem nisso. O anime teve 26 episódios, que foram ao ar entre abril e setembro de 2010, com a direção de Hiroshi Kojina. Antes de entrar aqui pra sinopse, galera, só alongando um pouquinho mais essa parte dos dados, uma coisa importantíssima pro anime, cara, é tanto a abertura quanto o encerramento do anime. São duas músicas fantásticas, assim, né? Depois muda também o encerramento e tal. Mas a abertura em especial, cara, é uma música show de bola. Ela, se eu não me engano, é... Chama We Are Not isso, Alone, do Cold Rain. É, inclusive, eu já tentei cantar isso no karaokê, impossível. Mas, Você tentou? Próxima tentativa é com ela, então, anda da CIA. Não, tá difícil assim, não. Ah, foi, cara. Viu? Tudo em inglês. Mas enfim. Pior seria se fosse japonês. Com certeza. Pô. Mas enfim, ela é uma abertura de um anime que é uma banda japonesa cantando em inglês, inteira a música, é bem, bem diferente. Cantando bem. Assim, parece uma banda americana, não é tipo como que é Gosturbado, a do... Reborn. Do Reborn lá. Cantando com cabeça. Com o Gosturbo. De tanto de interior, tonight. De tanto de exterior, arau. Ai, cara, é foda, velho, é foda. O Jap English lá é o Iwata cantando a música. É o Iwata cantando em inglês, né? Vocês têm que perceber que essa música do Raymon, ela também tem a ver com anime. Parece que ela foi feita pra ele. Diferente do Berserk, né? Que é Put Your Glasses On. É um negocinho mega calminho, né, velho? Nada a ver, caralho! Falando da abertura, a animação, a música, tudo assim tem... É como se fosse uma mini história, cara, que vai mostrando assim, partes do anime. A própria letra tem muito a ver com o anime, sim. Ele fala assim, né, se houver um lugar neste mundo onde as regras e os sonhos ainda não se perderam, a gente vai resistir, ele fala, escalar essas paredes, a gente vai lutar pra sempre, pela eternidade. Até o dia que a gente encontrar esse lugar, nós não vamos estar sozinhos. Quer dizer, cara, a letra inteira é isso aí. Quer dizer, cara, eles pensando assim, cara, que tem um lugar no mundo que a gente pode viver em paz, onde as coisas funcionam, a gente pode sonhar. Ele fala, onde as regras existam. Porque ali não tem, sim, regra, a lei não funciona dentro daquela prisão. E você vê que muitas vezes fora dela também, né? A prisão, ela acaba sendo, de certa forma, um reflexo do exterior. É o mundo distorcido, né? Assim, a gente já fala o mundo assim, entre aspas, né? Porque a gente tá falando do Japão, mas todo aquele ambiente lá é totalmente distorcido, assim, ó. Na selva, assim, quase, né? Pra quem é mais fraco. E ele fala, a gente vai lutar pra sempre, a gente vai resistir aqui dentro pra gente poder ir pra esse lugar, a gente ter o nosso, como ele fala, o nosso lugar ao sol, sim, né? É uma referência que tem uma cena da nuvem abrindo. É assim, é de arrepiar, é uma abertura de arrepiar, porque ela tem tudo a ver. É, a música também, ela parece um pouco um thrash metal, assim, meio com no metal, que é bem essa pegada de revolta. Sim. Tem muito nisso, nesse estilo de música, tem legal. Muito esse tipo de coisa. E mais uma vez, a música e a abertura junto faz aquela analogia, né, que depois da chuva vem o arco-íris, né, então o anime vira e mexe, brinca um pouco com essa analogia, que depois de toda aquela diversidade, depois de todos os problemas, vai vir uma situação que vai melhorar. Às vezes não dura muito. É, mas ela vem. Eu tenho uma ressalva com relação a essa abertura, assim, que não é um ponto negativo, mas assim, é uma indicação que eu vou fazer, não sei se vocês concordam. Sim. Eu vou aconselhar a quem começar a assistir do zero, pular a abertura. Porque eu, com 4 episódios, eu saquei o que ia acontecer. A abertura, ela não te esconde. Ela querendo assim ou não... Vários animes aí, eles têm essa mania de colocar aqueles spoilers na abertura, né? Tem uma visão que, assim, a abertura, ela não é só uma musiquinha pra vender direito, não. Ela tem que te dar o ritmo... e ela tem que te dar a pegada que você vai ter naquele anime. Então ela te prepara. A música, a animação, ela é uma preparação pra aquele episódio que tá vindo. Então ela tem que ter o ritmo daquilo que você vai assistir. Sim. Eu tenho essa visão de uma abertura. E eu acho que ela faz isso de forma... Mas pra mim, cozinha. O que mais me impressiona é a letra. Porque parece que de várias aberturas de anime, eles não se preocupam com a letra. Tem a ver com... um tema, e geralmente fica um negócio muito destoante, né? É como, principalmente se a música foi em inglês, porque, tipo, japonês não sabe falar inglês direito, então coloca qualquer porra aí, e o que importa é a musicalidade da parada, não importa a letra. E nesse eles tiveram esse cuidado de prestar atenção com a letra também. Vale a pena citar, a gente bola. Tá citando de... Vale até a pena bobeira. Deixar um trechinho aí, só pra mostrar pra galera do que a gente tá falando. Uma coisa importante aí no Rainbow, que a gente quer trazer aqui pra vocês, é que assim, como a gente já falou mais de uma vez aqui, o Project sempre vai tentar trazer obras únicas, né, pra vocês. A gente nunca vai trazer alguma coisa que não esteja de acordo aqui com a nossa experiência ou com o que formou nossa opinião, assim. E seguindo aí essa lógica, o Rainbow bate forte, assim, esses pensamentos, que ele traz muitas mensagens importantes. Ele é um anime ambientado, não é difícil de se tratar, os personagens são todos fortes, você tem um enredo fechadíssimo, assim, que agrada muito. Eu acho que a intenção de Rainbow é o seguinte, naquela época, né, que explodiu aquelas duas bombas lá em Hiroshima e Nagasaki, gerou vários filhos da bomba, né, que são... Vários jovens ficaram órfãos. Naquela época, os adultos culpavam muito os jovens infratores, como assim, o país já tá fudido o suficiente, por que, que vocês ainda estão fazendo essas merdas? Mas acontece que uma coisa que esse mangá e o anime também quis deixar é que as pessoas que mais sofreram foram os jovens. Sim. Jovens, idosos e mulheres. Os que morreram nas bombas e os que morreram na guerra, morreram. Acabou. Quem ficou que sofreu. Você deixa pra trás o que sobra. Como o Rod falou, são os idosos, mulheres e crianças. E as crianças são aquelas que acabam ficando mais perdidas. Porque você tá num país que tá em colapso financeiro. A sociedade tá toda, assim, vou dizer assim... Fodida. Psicologicamente fodida. Vamos usar um termo do nível desse cast, então, né? Então, a maioria dos jovens fica sem ter pra onde ir, sem referência, muitos órfãos, muitos não tem isso em casa, ou assim, se a família tá destruída. Então, às vezes, ele não tem opção. Eu acho que esse anime, ele mostra pra você a falta de opção. Principalmente pra uma criança, principalmente pra um menino, assim, uma criança homem, falta ainda mais aquela figura paterna, né? Pras meninas também, né? Mas pros homens, principalmente, porque é onde, geralmente, um menino na família vai se espelhar, né? Ele vai buscar aquela identificação, ele vai buscar aquela direção, porque, geralmente, essa relação pai-filha é sempre, assim, mais concreta, né? Obviamente, pros dois ser do mesmo sexo, ter os mesmos interesses, até certo nível e tal. E você vê crianças crescendo sem essa figura paterna e às vezes tendo que assumir essa posição dentro de casa ou não ter ninguém pra recorrer, é complicado. Por isso que você vê que as pessoas são vítimas daquela situação que aconteceu no pós-guerra, né? Até abriu um espaço aqui pra gente puxar o começo do enredo de Rainbow, né? Que... Esse começo, a primeira coisa que você vê, tanto no anime quanto no mangá, você vê que ele não é um anime muito de sutilezas. Ele é bem explícito, tanto que a primeira cena, o Joey lá, o Joe, dependendo da versão, ele tá lá no ônibus dos prisioneiros que estão chegando lá na instituição lá, e ele pega um ursinho de uma menina que tinha deixado cair no chão, né, porque ela deixou cair no chão, ele pega pra ele. Aí, tipo, os guardas pegam e batem nele. Como, você não tem vergonha, não, de tentar roubar um ursinho dessa menina? Sim. E a menina fica falando, ele tá tentando roubar meu ursinho. Tipo, na hora que ele sai do ônibus, a menina joga o ursinho nele. O guarda até comenta lá que vocês não têm direito nem de interagir com as pessoas, quanto menos com os pertences delas, assim, porque vocês são lixos totais. Então, você já vê o anime começando, tipo, rebaixando no máximo, assim, aqueles prisioneiros que estavam pegando aquele transporte coletivo. Ali ele mostra pra você que não é só vamos dizer assim, o pessoal que trabalha nessa instituição. A sociedade repudia essas pessoas. Demais. No ônibus você vê que ninguém, todos ali tem, eu vou dizer a palavra nojo, não é bem a palavra nojo, mas você vê que todos ali olham feio e falam, nossa, olha só, ele roubou a criança, sim, não sei o quê. Porque todo mundo é condizente com aquilo. Eles também. Como o seu país não. Como se o país não tivesse fudido o suficiente e ainda tem esses jovens infratores aqui pra continuar, sim, pra fuder o resto. Mas puxando aqui pro enredo, então, uma coisa importante aqui pra gente falar é que o anime, a gente até se citou um pouquinho mais em cima aí, mas o anime ele se passa na década de 50, né? Alguns anos pós-guerra, né? Então o Japão já tinha oficialmente perdido a Segunda Guerra. E ele tem uma preocupação muito grande em mostrar as consequências do Japão perder a guerra pra sociedade japonesa. Porque aí sim, você viu que a gente comentou um pouco antes, que a sociedade fodida, é todo mundo com espírito desgastado, muitos pais não terem voltado para as casas, cidades devastadas, o homem se corrompendo cada vez mais. Então, é uma sociedade muito frágil. E como a gente disse, os últimos da cadeia vão ser o que vão sofrer mais, né? Porque eles teriam que dar o seu jeito para tocar a vida deles, né? A guerra acabou em 45 e a história começou em 55, né? 10 anos depois da guerra. No Japão, você já tem os Estados Unidos com bases americanas pelo Japão, controlando tudo aquilo pra não, assim, aquela coisa, vamos controlar pra não se rebelar e impor aquela coisa de fim de guerra mesmo. Você vê que, assim, tá um, não vou dizer um caos, porque o caos é a guerra, mas tá, assim, num período onde tá, eles desistiram, sabe, assim, você vê que é muito, ele te ambienta no anime, assim, é tudo muito triste, muito pesado o ambiente, você vê que parece que o tempo todo é uma tensão muito grande, as pessoas tristes andando e tal. A história começa falando sobre seis rapazes que entraram nesse reformatório, chamado Shona. E aí tem uma diferença. Na hora que eles entram lá, eles passam por inspeções, assim, bem humilhantes, que no anime deixa claro, tem uma mensagem lá que deixa claro que aquilo é desnecessário, no mangá também. Só que no mangá tem uma sutileza, porque o doutor lá, ele parece ser bonzinho, né, no anime. Mas no mangá, ele fia as paradas no rabo dos caras e fica de pau duro lá, assim. A gente ambientando aqui os garotos rapidinho, são molecadas de tipo 16, 17 anos, que estão indo... Na verdade, eles não estão indo pra uma penitenciária, o reformatório Ele chega a ser o equivalente ao que a gente tem hoje, a Fundação Casa, a antiga FEBEM. Sim. São delitos que eles cometeram e aí eles ficam, entre aspas, presos por 2 a 3 anos. Anos, como é aqui no Brasil, fazendo serviços, trabalhando, eles trabalham com produção de madeira, constroem muro de pedra, realmente eles são assim, como detentos. Cuida de animais, sim, também. Isso que o Gustavo falou, esse comecinho, eu acho que ele tem duas funções. Uma que eles comentam no próprio anime, que é quebrar o espírito desses jovens, essa humilhação, que é acabar. Tem até uma frase legal que eles falam que depois daquilo não restou mais nada, né? Porque eles estavam derrotadaços. E é pra mostrar pra você, né? Além de mostrar pra eles, diegeticamente, eles querem mostrar pra gente que é isso. Ele falou, olha, é isso aí, olha, ele é assim, aquilo eu acho que é a primeira cena que choca você. Sim. Uma coisa que você não tá esperando, que ele vai te mostrar. Ele poderia até te mostrar de um jeito, mas ele praticamente mostra pra você, você entende perfeitamente, sabe? É na sua assim, cara. Assim, uma coisa importante, assim, o Reborn é um anime que tem muita violência e assim, infelizmente, nenhuma, na verdade, felizmente, né, nenhuma dessas cenas de violência são gratuitas, assim, todas têm um contexto pra obra, todas vão acrescentar alguma coisa. Tanto que mostra esse lance dos personagens lá, tanto dos guardas corruptos, quanto desse doutor aí, que ele é pedófilo, mostra que aquelas instituições, elas estavam largadas, eles não estavam nem aí, sabe? Aqueles jovens que estão fudendo com o país, eu quero mais que eles que se fodam, né? No que o país pensava. Não tinha, assim, alguém que ficasse vistoriando o tempo todo, preocupação do governo. Eu lembrei até uma largado. Coisa interessante também, porque a gente comentou mais pra cima do Moe, do anime meio bobinho, mas o Reborn também, ele passa longe naquele seinen só de nome, que às vezes tem matança gratuita, ou tem tramas mal encaixadas só pra se dizer que seria uma história mais adulta. Esse não, cara. Ele não fica falando, cara, eu sou adulto. Ele tá te mostrando, cara, e você vai perceber isso, que ele não tá ali pra ter cena à toa ou pra gastar tempo e tal. É um anime de 26 episódios completo. Ele vai gastar cada momento tentando passar uma situação única. Com isso aí vai agregar pra mim mais ainda essa obra aí, né? Ele não é aquele negócio de anime para adultos, que na verdade são para adolescentes que pensam são que são adultos. Exato. Porque então, quando você é adolescente, você pensa que coisa de adulto é violência e putaria. É mulher gostosa fazendo putaria. Sexo, sangue e satanismo, right. Como a gente disse em Mortal Kombat. Hell yeah. Mas quando você é adulto, você entende que uma obra adulta é aquela que tem temas relevantes. Sim. Que ela não te trata como um retardado, né? Ela vai fazer você pensar, tirar conclusões. Como a gente já falou, por exemplo, no Sakamichi, que não é, no caso não é um... Ele é um Josei, não é um Josei? Na verdade, ele é um Josei, né? É um Josei. Mas ele vai te fazer pensar. Uhum. Ele vai te dar temas pra pensar. Sim. Acho que também não quer dizer também que as obras que não te fazem pensar e só são pra divertir, elas são sim. Menos. Sim. Ah, não. Cada um tem seu valor dentro do seu contexto, né? Eu acho. Sim. Mas um problema que eu vejo em outras obras, como Shonen, por exemplo, que às vezes elas tentam ser sérias, assim, colocar um contexto político. Não, mas vamos colocar um amorzinho aqui que nunca desenrola, vamos colocar uma putariazinha gratuita. É uma coisa que não tem muito. Eu acho que é muito que contextualizado tudo, toda a violência e tudo que acontece no Raiden. Isso, muito maneiro. Uhum. Mas voltando aqui pro reformatório, né? Esses seis jovens, eles após esse tratamento aí de choque ainda no primeiro episódio, eles são mandados pra cela 2, a cela 26, né? Complexo 2, cela 6, né? E ali eles conhecem o que seria o sétimo personagem da história, né? Que posteriormente acabaria se tornando, assim, o líder do grupo, até entre aspas. Assim, o líder em... Sakuragi! Em ideologia. É... Ó, pra quem pegou, pra quem tá esperto, 7 cores do arco-íris. Olha só. Fica aí a dica pra... Importante. Pra quem tá esperto. Tem uma cena forte, assim, no primeiro capítulo, porque a primeira coisa que ele faz quando os seis entram na cela é ofender eles ao máximo, assim, chamar eles de escória de sociedade, lixo de bosta, assim, falar que se eles morressem não ia ter diferença nenhuma, porque até certo ponto é um pouco verdade, assim, né, pela aquela visão da sociedade, seria isso mesmo, e óbvio, né, seis delinquentes sendo ofendidos por um cara numa cela fechada, é 6-1, né, e obviamente acontece o que aconteceria, o veterano aí senta a porrada nos seis, E acaba mais ainda com o espírito deles, né? Eles falam, pô, se a gente já tava ruim, acho que tem até uma narração isso no episódio, agora a gente não restou mais nada mesmo, assim. Eles estavam mega quebrados. É, isso é importante, porque eles chegam, querendo ou não, não todos, mas eles, principalmente o Mario, que é o esquentado. O segundo principal, ele vai chegar já com pô. Ele já chega meio puto e já quer impor a presença dele, chegar pro cara, você não vai se apresentar, não sei o que, se é folgado, e já quer bater nele. Quer dizer, aquilo, primeira forma é pra explicar. Falei, olha como que funciona aqui dentro. Não é assim, sabe? Vocês têm que tomar cuidado. Não é chegar do nada. Eu acho que o Anchan, né, o cara que era o veterano lá, ele fez um favor pra eles. Porque se não tivesse dado aquela surra ali pra acabar com... aquela prepotência que eles tinham, eles poderiam se foder sim, muito. Porque, sim, com uma outra pessoa, o cara podia matar eles. Sim, assim, como ele falou, se você morrer aqui dentro, ninguém vai ligar. Ó, sabe? É um a menos só. A preocupação fuga, assim, só depois que a gente pega, né, isso mais pra frente. Corena, Sakura ni Rokurota. Anchan to no deiai datta. アンちゃんは強い家に優しかった。少年たちには馴染みのない年長者の優しい心を持っていた。だがここはいつまでも心の中の虹が消えずにいてくれるようなところではなかった。 Uma coisa importante também é pra convencer vocês mais ainda, galera. Vocês estão na dúvida, assim, da ambientação, se vale a pena ou não? Assiste esse primeiro episódio que basicamente vai mostrar o que a gente falou agora com um pouquinho mais de detalhes e tal. E aí vocês vão ver também a preocupação com a ambientação, com o traço da obra, com a trilha sonora, com as metáforas visuais que eles usam durante a obra, com a expressão de dor, de frustração, de raiva que os personagens têm também durante eles. Tudo agrega pra caramba, assim. Acho que vale muito a pena. O anime, o que ele vai fazer? Ele vai retratar... Principalmente, né, o Rainbow trata o dia a dia e a amizade, né, desses jovens aí que se conhecem na prisão e que tem principalmente a sua liberdade tomada, né, porque eles estão no reformatório, cada um tinha suas sonhos e tal e acabaram sendo frustrados, né, eles são bem jovens também, estão com um perfil bastante quebrado e essa união vai fazer eles crescerem muito com o passar do tempo. Todo mundo erra, você vê eles errando durante o anime inteiro, praticamente. Todo mundo tem suas fraquezas, tem seus pontos fracos, e é aí que acho que, novamente, a obra ganha mais valor ainda, né, pra... E não só eles, como você vê também muitos dos adultos. Sim. Cometendo atrocidades e coisas horríveis, quer dizer assim, eles são os errados de estarem cometendo crimes perante a sociedade, mas se você tem adultos, que eles eram pra estar sustentando isso tudo, e estão fazendo coisas, assim, abomináveis. Do ponto de vista de ordem humana, de ordem social, sabe? É mostrar que realmente. É aquela ideia de mostrar que realmente o mundo não é bonito. As pessoas não são boas. Né? Só pra vocês aí, ó, dentre os assuntos tratados, o que, que a gente tem? A gente tem corrupção, a gente tem diferença de igualdade, aí, direitos humanos, reinserção do preso à sociedade. A gente tem a própria. Tem um assunto que geralmente eu vejo que explorado, que é o abuso sexual, mas no caso de homens sendo abusados. Sim. Sim. Que é uma coisa que raramente se vê, isso. Né? E às vezes é até explorado. Esquecido. Eu já ouvi gente falar que isso não existe. Que uma mulher abusar de um homem não existe. E nessa obra mostra, e parece que tá começando uma onda disso aí. Tem aquele. Tem alguns filmes. Ah, tá na moda abusar. De homens. Tá, nós susto. Homens estamos na moda ser abusados. Não, mas ó. Mas a gente tem isso aí, é realmente. Tem mais coisas aí, sistema penitenciário, a gente tem críticas aí também a líderes de Estado, né? Líderes de coisa. É um anime que vai criticar de tudo um pouquinho, vai ter uma visão bastante única sobre tudo. E vai fazer você abrir seu olho aí, ô filha da puta. Não, tô brincando. Fica esperto, hein, rapaz. Fica de olho nesse seu cu aí. Não, tô brincando. Mas é assim, é um anime importante pra mostrar tudo isso, né? Pra sair um pouquinho da caixa aí que a gente tá acostumado, né? É legal a gente falar também dos 7 personagens principais aí que são apresentados nesse início aí de saga, né? E o que cada um são. A gente já tem uma ideia um pouco da idade e tudo mais aí. É, só rapidinho antes de falar. Essa parte dos personagens, às vezes pode parecer meio desnecessário. Mas nesse anime especial, é impressionante como ele consegue fazer você passar de total apatia pelos personagens a se preocupar de forma absurda. Então eu vou começar aqui com o Hokuruta Sakuragi, né, que é o... Que depois ele... todos os personagens têm um apelido, né, e o dele acaba sendo o Anchan, né, o humano, né, se a gente for traduzir aí no pé da letra, né, que seria o irmão mais velho, né. Nenhuma das versões traduzidas é mais legal do que a versão em japonês. Só pra avisar, a pronúncia em japonês dos apelidos é bem mais Anchan. Legal. É, acho que é a mistura de Jenny-ki com Chan, né, cara. Que é de, tipo, de irmão mais velho, né? Ele obviamente, né, por ser veterano da cela, ele é o mais velho do grupo, ele já tem 18 anos, ele já tava recluso aí aproximadamente um ano, né, quando os outros 6 chegaram. Em princípio, a gente sabe que o guarda corrupto lá, o maluco lá, o Ishihara, tem alguma coisa com o Anchan, porque ele persegue ele demais, bate sempre, procura maneiras de punir ele sempre que consegue. Você percebe que é pessoal. Várias vezes ele cita e tenta matar, né? E tem uma coisa legal no anime, que uma hora eles escrevem os sonhos deles. E o sonho do Anchan é ser campeão mundial de boxe. Aí o Hajime... Olha só. Bom, depois eu comento. E só pra comentar, o Ishihara vem direto de Kaid. Ele é o personagem de Kaid. De Kaid, né? Maluco. Total. Não, e aquele traço todo estranho, desnivelado. Cara, é totalmente... Totalmente Kaido, assim, tiraram ele dali do... Eu não sei quanto a vocês, assim, mas eu acho que o desenhista, ele se diverte desenhando Ishihara e esses personagens maus. Sim. Assim. É o cara do Kaido, cara, deve ser muito legal desenhar, ele só faz uns traços bizarros, assim, sem se preocupar com nada, e sai o personagem, tá bom. Principalmente mais pra frente, lá nos episódios... A partir do 10 pra frente, que o Ishihara, cada vez ele fica mais psicopata no olhar dele. Sim. Continuando então, a gente tem o Minakami Mario, que é o que a gente já tinha comentado. O apelido dele é Mario. Olha só, né? Que Mario. Aí teve um roteirista da Praça é Nossa que colocou que Mario. Que Mario, é algo engraçadinho. Que acessou a pauta, resolveu colocar. É o Mário Toledo, dele Pari, que a gente já participou aqui. Ele, você vê de cara que ele, assim, ele é o mais estourado de todos os 6. Ele tá sempre... O primeiro episódio que ele é apresentado, assim, ele é o cara estourado. Ele que vai pra cima do Anchan no começo. Ele tem 17 anos. Ele é um ano mais novo que o Sakuragi. Ele foi detido. Tipo, eles falam pra você do que ele foi detido. Por ele espancar um professor ao ponto dele precisar de 3 meses de recuperação. Foi muito. Porrada foi grande. Em seguida, você vai ver que, na verdade, esse não é o lado dele. Você vê que ele vai ser um cara... Ele acaba sendo um cara gentil, ele acaba sendo uma pessoa boa, apesar de você ter essa impressão meio ruim no começo. Todos eles, não só, mas principalmente o Mario, ele vai, assim, ele é aquele cara que vai fazer de tudo pra ajudar os amigos, sabe? Todas as consequências. Isso. É, eu acho que nem vale a pena falar o sonho dele já, porque isso, na verdade já é mostrado, mas... O que ele escreve lá na árvore é que ele diz que não se importa com o sonho dele, desde que o sonho dos outros seja realizado. Então, ele é aquele tipo de preocupação com os outros. Isso reflete a personalidade dele, né? Que ele quer o bem dos mais próximos dele, né? A gente pode até chamar de família, né? Que eles criaram dentro da... Ele é o personagem que mais evolui durante a trama inteira, né? Você vê ele como um cara extremamente esquentado. E você vê, ele começa a trabalhar esse problema dele. Ele fala que ele nunca mais quer ser um lixo novamente, até na coisa, porque ele não quer mais agir assim e tal. Em princípio, você não sabe por que, que ele bateu no professor, depois você tem a justificação e você até entende um pouco o lado dele, assim. Você vê que ele é um... Ele tem muito aquela coisa do orgulho japonês. Um homem, ser um homem, né? Aquela... Sim. Otoku. Um verdadeiro cavaleiro. Esse lado esquentado do Mario não é simplesmente vou botar em trás um charme. Isso traz consequências dentro do anime. Várias vezes isso traz problemas pra ele. Sim. De ele não conseguir se segurar e dar uma merda, entendeu? Você vê que isso acontece até bem lá no fim. Quando ele já tá teoricamente mais velho, isso acontece, tá? Não, é que eu acho que ele nunca deixa esse lado esquentado dele, mas ele aprende meio que a focalizar isso com o tempo, né? Como uma pessoa normal faria, né? Ele utilizar isso quando é necessário. O próximo personagem aqui é o Maeda Noboru, também chamado de Tartaruga, o apelido dele. O Spon. Ele é o engraçaralho da parada, né? Ele é o mais baixinho de todos e ele meio que se vangloria por ele não saber da porrada, mas ele meio que morde as pessoas. ninguém aguenta a mandíbula dele por mais de 5 minutos. 3 minutos. É bom, ele tem 16 anos. Pra quem já viu Gen Pés Descalços, já sabe o que aconteceu com ele, né? Que ele tem o cabelo raspado e tem algumas falhas no cabelo. Que é bem característico de pessoas que foram, naquela época, envenenadas pela radiação das bombas de Hiroshima e Nagasaki. E assim, ele deixa isso muito, muito implícito por muito tempo. Assim, ele não para de explicar. Só lá na frente do anime que você vai saber. Assim, quem já tem um pouco essa pegada, que nem o Gustavo falou, de já ter visto game, já ter visto algumas situações de Segunda Guerra, tem essa noção. Mas é pra você ver o quanto o autor sabe agregar um personagem apenas com detalhes, assim. Você vê que ele tem a cabeça com umas falhas. Você vê que não é gratuito, não é um design do personagem. Sim. Não é pra ficar bonitão. Ele foi detido por furto, né? Com uma coisa que ele gosta de fazer, ele continua roubando até lá dentro da prisão. Sim. Ele meio que se vangloria também por ser cercado de mulheres, mas ele raramente é visto com elas. Tanto que ele é o mais baixo de todo mundo, né? Você olha a primeira vista, ele parece sempre o mais novo, provavelmente é. E você vê que ele tem, como o Gustavo falou, dele ser o engraçaralho, ele, na verdade, ele eu acho que assim, ele é aquele personagem que usa a comédia, a piada, pra esconder o sofrimento. Então ele sempre tá fazendo essa piada. Meio que como a gente já viu, eu li até no quadrinho, vou fazer uma referência ao Mutano, por exemplo, que é pra ele não ficar louco. A questão desse alívio cômico que ele tem não é só pra ser engraçado, Sim. Não é pra trazer uma piada, é realmente uma forma de proteção que ele tem pra conseguir lidar com tudo isso. Como a gente disse, ele também é órfão, né, devido às bombas atômicas, né, que caíram na vila dele e tal. Ele tinha 6 anos, se não me engano, quando a bomba caiu e assim, acabou com toda a família dele. Por sorte, ele tinha. É. Ele tava longe da cidade, né? É, uma coisa que ele meio que se arrepende, porque ele brigou com a família dele e fugiu pra longe da cidade. E quando ele tava lá longe, a bomba caiu e matou a família. Quebrou mais ainda. Então ele meio que. Ele terminou. O último momento que ele teve com a família dele foi discutindo com ele. Sim. É foi. triste. E ele tem sonho de viver cercado por mulheres. É o sonho da vida. Dele. Mulheres everywhere. Pulando aqui pro quarto personagem aqui, a gente tem o Nomoto Hyuji, né? Baremoto. Eles chamam de Baremoto desmascarado, mas eu vi uma versão em inglês que eles chamam ele de Scan. E Scan é tipo descobrir, né? Scanear, eu não sei se é desmascarado, descobridor. É, aqui tem uncovered, tipo assim, é. Uncovered, tipo, é uncovered não coberto. Não, então seria desmascarado mesmo. Eu sempre fico na dúvida, né? Eu ainda não peguei muito bem, eu não consegui entender o que ele quis dizer totalmente com desmascarado. Ele até fala, mas ainda pra mim ainda é meio obscuro esse apelido. Se perdendo as fansubs, né, também, talvez o significado. Pode ser, a gente o que a gente tem do Ryuji, né, o Baremoto? Ele, sem dúvida, ele é o mais inteligente, né, do set. E ele foi mandado pro reformatório por pequenos furtos e fraudes. Inclusive, ele roubava shoppings, assim, né? Então você vê com o garoto aí com 17, 16 anos aí roubando shopping, não é pouca coisa não, né? Ele foi o último a integrar totalmente o grupo, né? Por causa de uma falta de sincronia, falta de confiança nos outros, né? Não, ele tem a ver com a história dele, ele não consegue confiar nas pessoas. Ele prometeu que ele nunca mais ia confiar em ninguém. Sim. Porque na infância dele, o pai dele morreu na guerra, então ele ficou ele e a mãe. Vivendo, assim, a mãe provavelmente, como a gente imagina, não tinha um trabalho, não era uma pessoa, então ela ficava andando, eles ficavam viajando, e ele fala que um dia ele vê ela trocando, ela troca o corpo dela, favores sexuais, por comida. E ele tinha confiado naquele homem, digamos assim, quer dizer, ele tem essa confiança que é quebrada quando ele descobre que o cara só tá abusando da mãe dele. Então, quem viu o Gan Pés Descalços ou o Túmulo dos Vagalumes sabe que, né, o pós-guerra no Japão, muita gente passou fome. Aí a mãe dele teve que se prostituir pra conseguir um pouco de comida pra ele. E isso traumatizou ele de uma forma absurda, que ele não consegue confiar nas pessoas. Ele nunca mais confiou nas pessoas, entendeu? E aí isso causa essa quebra no grupo, inicialmente. O sonho dele, né, que ele escreve na árvore, era ser muito rico, né, pra retribuir, né, pra cuidar da mãe dos irmãos dele e tudo mais e tal. A gente tem o Matsura Mansaku, ou Repolho, com o apelido. Que é um apelido maneiro, né? Na prisão. Ele é grandão, né? Parece. ele é gigante, ele é o maior, assim, em todos os sentidos. Ele é gordo, alto e burro, né? Ele acaba sendo... Ele até fala que ele não é muito inteligente. Ele é mais simples, assim, do ponto de vista intelectual. O sonho dele, assim, é comer comidas gostosas. Assim, ele quer comer, sabe? Você vê que é realmente uma vida simples. Ele não tem altas ambições. Ele sempre... Você vê que ele é o mais calmo. Ele é mais tranquilo, mais gentil, ele dorme quando não tem que, tipo, às vezes o cara tá no meio da situação, tem os caras tá dormindo, ele é totalmente calmo, tranquilo, e o motivo dele tá dentro do internato foi que, assim, ele tinha bebido, menor de idade, e acabou arrumando uma briga. Ele talvez seja o menos explorado, eu acho. Ele tinha 17, 16 anos também, mas ele já tinha uma tatuagem também, uma tatuagem de coisa no ombro dele. De repolho, parece Yakuza, sim, né, então, cara? Então, você já começa a ver a pouca procedência, assim, da pessoa, né? Não foi só beber e brigar, né? Você sabe que deve ter algum backstory por trás dele. Ele é um personagem, assim, que ele é bem simples, e só que essa simplicidade toda também acaba gerando empatia pela gente, né? Porque a gente acaba vendo a importância dele no valor, né? Tem gente que é simplesmente assim, simples, não vai pensar tanto. Tem um soldado aqui, o apelido do cara, que é o Todayoshi Toyama. Ele é o... Eu não vejo ele... Ele não aparece muito, né, no começo. Ele não tem muita representatividade, assim. Deus. Ele é o cara, assim... Eu acho que ele é o cara mais centrado. Sim, é isso. Isso quer falar do grupo... Ele é o mais equilibrado de todos. Sim. Ele é bem a questão, como eles falam. Ele é um soldado, realmente, nesse ponto, né? Ele é o cara que vai pensar... Ele pensa logicamente. Ele quase não se deixa, digamos, levar para emoções. Não é bem isso, mas é mais ou menos assim. Ele vai sempre pensar, ó, tem que fazer isso. Não se deixa levar. Não fica com raiva que vai dar errado. Sim. E eu acho que ele talvez seja, assim, nesse começo, o segundo líder. Ele é o que junta a galera quando precisa. Sim. E o sonho dele, né, se tornar um soldado. Porque ele parece muito com... Ele faz treinamentos diários, faz exercícios. Ele fala que depois que sai do reformatório ele vai se juntar às forças. E é isso aí, você vê a personalidade dele constante. É um personagem, assim, decidido, importante. É um dos meus favoritos na obra por causa disso. Ele não precisa explorar a ponto de mostrar as fraquezas dele. O que ele quer, ele já sabe. Quer ser soldado e ele quer reparar um pouco a situação que ele fez lá, né? Que no caso seria o crime de bater no namorado da mãe dele, né? Que tentou violentar. Eu queria ter visto, não sei se no mangá tem, mais do passado dele. Porque se o passado dele se resume a essa descrição que a gente deu e uma cena rápida da abertura. Vocês chegaram a reparar? Que tem, ele mostra meio que assim a situação que deu a merda pra todo mundo. Então na cena dele, tá ele... De pé, meio assim, catatônico. E aparentemente a mãe chorando com uma faca. E o rosto dele cortado onde tem aquela cicatriz. Sim. Eu queria ter visto essa cena explicada inteira. Mas assim, não é necessário pro personagem. Não, assim, e agregar, né? Provavelmente a gente deve achar no mangá sim. Provavelmente no mangá deve trabalhar. Mas no anime ele deixa essa referência rápida. Mas você também não precisa dela pra evoluir. Bye bye. Onii-chan. にあっての大人たちの欲望に運命をもてあそばれる身寄りのない兄と妹再び二人に巡り会える日が来るのだろうか。 降りしきる雨は夏の終わりを告げていた。 E fechando aqui o arco-íris, né? O sétimo membro da pessoal é o Yokosuka Joe, ou o apelido dele Joy, né? Ele tem uma coisa particularidade assim, porque apesar dele... Eu não sei se ele é japonês, se ele é americano, ele né? Ele é misto, ele fala. Ele é bastardo. É mestiço, né? Ele é bastardo, é esse. Porque ele, além de japonês, ele é loiro e de olho azul, né? Então ele chama atenção pro ser, assim, entre aspas, mais bonito, né? Do grupo deles, né? E essa miscigenação dele, né, por ser meio europeu, traz até alguns problemas do garoto, né? Não, você pensa assim, um jovem com traço europeu no pós-guerra. É, no Japão, inclusive, né? Ele é deixado de lado, ele fala assim, ele até comenta isso no episódio, ele fala assim, por ele ser... ter a miscigenação dele, não ser 100% japonês, ele sofre preconceito, ele sofre segregação. A gente falou isso também em Sakamichi, a gente tem isso. Mas é isso aí, pô, você tá no período pós-guerra, onde o... De certa forma, você tava o formato europeu, o americano, no caso, o cara estrangeiro acabou com o Japão, e você tem um cara ali que é a mistura disso. Pô. É a mistura do Japão com o cara que fodeu ele. Você falando de Sakamichi agora, vi um contraste foda, que Sakamichi passa em 60, né? Que então, é tipo, 5 anos depois, antes tá os caras do Rainbow lá. Hippie, pai de amor, beleza. É um contraste forte. No caso, o Joey, ele tem ele também tem uma beleza singular, assim, né, pros padrões lá. Como lá só tem no Japão, naquela época só tinha mais só japonês, né, orientais, esse tipo de raça, assim. Ele, as pessoas meio que achavam ele extremamente bonito, ele é abusado dos dois lados, né, tanto por mulheres quanto por homens que tentam abusar dele. Você descobre que ele foi preso porque ele bateu num cara que tentou abusar dele. Ele tem como sonho se tornar um cantor famoso. E reencontrar a irmã dele, que no caso, na verdade a gente não falou, mas eles moravam no orfanato, sonho, né? Eles foram deixados no orfanato, ele é a irmã mais nova, e quando ele foi preso, ele se separou da irmã, e depois ele acaba descobrindo que ela foi adotada por um cara. Nossa, que também... Esse cara é outro personagem de Kaiji, ele vem de Kaiji também. Maluco, né? Maluco, assim, e você vê que tem a questão da mulher do orfanato que estuprava, ele vendeu a menina, literalmente, assim, ela vendeu a menina pro cara e o cara, você entende claramente que ele pegou a menina pra fins sexuais, ele comprou uma escrava sexual, vamos botar dessa forma. E o que ele quer é reencontrar ela depois sendo um cantor famoso um dia. E ele vai te mostrar isso de uma forma bem clara. Ele não vai tentar te esconder nenhuma dessas coisas absurdas que acontecem. É bem forte, né? Novamente voltando à primeira frase de todo episódio aqui, né? Acreditamos que as cenas explícitas dessa animação toda são particularmente importantes para retratar a atmosfera desse período. Necessário. De então, desculpa aí, mas a gente precisa. Aqui a gente fechou agora os 7 personagens principais, então. Realmente, os 7 amigos da cela. Vale também a gente citar, eu não coloquei na pauta, mas o próprio Ishihara, que a gente falou, que Ishihara! É... Ishihara! Que é um dos guardas da prisão, você vê que ele é assim, ele é claramente um vilão. Psicopata. De comédia, psicopata. No começo, a primeira cena dele, no primeiro episódio, ele já espanca o Sakuragi praticamente sem motivo, assim. Você descobre posteriormente que ele quer dar um fim no Anchan, porque ele descobriu um combinado que ele tinha, tanto o Ishihara quanto o Dr. Sasaki, que ele vendia os jovens que ele tomava conta pro Sasaki sem se abusar. E um desses jovens acabou cometendo suicídio, que era o antigo parceiro de sala do Sakuragi. E ele deixou uma nota de suicídio explicando toda a situação. Então, quer dizer assim, ele sabia de tudo isso. Então, pra ele não sair de lá, delatar o Ishihara e o Sasaki, ele queria dar um jeito dele morrer antes de sair dali. Ele tinha que dar um jeito de calar ele. Então você vê assim, a gente tá batendo na tecla aqui, mas a gente tá falando de dois adultos que querem matar um cara de 18 anos. Você vê quão distorcido tá esses adultos, né? A sociedade, essa... E ao todo tempo, eles acham, assim, de certa forma, eles falam pra ele mesmo que não tem problema, que o cara é um lixo pra sociedade. Não tem problema ele morrer. Ele não vai fazer falta. Diferente de qualquer outra obra aí, até a enfermeira, né? Ela tem um papel importante na obra. Ela se mostra um personagem, assim, com seus problemas. A gente tem até um mini arco depois com ela, né? Sobre problema dela, o envolvimento dela com mais tarde com o irmão também, né? E depois algumas outras situações. Então, assim... Ela e aquele guardinha lá são os únicos que não são psicopatas. Sim, de, moral, guardinha mudou. E é isso aí, assim, agora a gente correndo um pouquinho aqui pro enredo aqui da primeira parte, a parte do reformatório, que é centrado mais no grupo... É, no grupo tentando escapar entre aspas, né? No grupo tentando superar... aguentar aquele tempo, Inicialmente, né? Eles querem sobreviver isso, tentando aquilo, superar essa situação do reformatório, né? Você vê bastante coisa interessante, né? Ao princípio, você vê essa tradução, né? Que acontece no primeiro episódio, que quebra totalmente os paradigmas e tal. E aí, no segundo episódio, a gente já tem um plot, que é o Joey, passando rapidinho, assim, pra não alongar muito. O segundo episódio a gente vê o Joey querendo fugir do reformatório pra encontrar a irmã dele. O primeiro realmente lance que eles fazem por amizade, que é uma coisa interessante nesse anime, que vários dos animes aí, Shonen, One Piece, Naruto, Bleach, tem todo esse negócio desse lance de amizade. O poder da amizade. É, o poder da amizade, mas eu acho que dentro do Rainbow, isso é muito mais contextualizado. Você acredita, né? Eles precisam... Eles precisam ter esse laço de amizade pra se unir naquele inferno, né? Sim. Eles precisam muito daquilo. É aquela amizade que a gente fala sincera, orgânica. A gente acredita, não é forçado de forma alguma. Por mais que você fale, pô, mas por que um cara que é um soldado vai ser amigo do cara que é do tartaruga, sei lá, que são pessoas diferentes e tal? Mas não, eles precisam daquilo. Eles se unem naquela situação e aquilo vira, assim, uma coisa... absoluta, assim, você vê ao ponto deles fazerem sacrifícios um pelos outros, grandes sacrifícios um pelos outros. Esses sacrifícios não são poucos, não, mesmo, assim, eles sofrem bastante por essas decisões. E é aí que a gente acredita cada vez mais o grupo, né? O intervalo do primeiro e o segundo episódio e o resto continuamente são de meses, assim, do primeiro pro segundo é um mês, e aí, às vezes vai progredindo, às vezes até mais, assim. Acontece aí que ele tem a situação, e aí quando ele encontra a irmã dele, assim, nessa fuga, ele vê que a irmã dele já tá com a visão também totalmente distorcida do mundo, né? Ela já desistiu, não. De certa forma, ela meio que já desistiu de brigar, assim, sabe? Falta de escolha, né, Gusturo, assim. Você vê que não é porque ela quis, assim, né? Ela, não é porque ela quis, mas ela tem aquela parada dela falar que como ela não tem pai, ela tem que ser abusada porque não tem ninguém pra cuidar dela. Só que ela meio que... Ela fala mal do irmão, fala, ela tipo escrotiza o irmão lá, fala não volte mais aqui, isso, né? Mas na frente dele, que na verdade ela fica contente dele ter chegado. É, aquilo é só pra ele tipo deixar ela e não arrumar mais problema pra ele mesmo. Sim. Porque se ele ficar... desistir dela, né? Desiste, porque isso ia dar merda pra ele, né? Você vê. É uma coisa bastante forte, assim. Depois a gente tem um corte, assim, pra um pouco pra relação do desmascarado com o resto do grupo, né? Que é o arco que realmente une tudo aí. Que eu vou te falar que... Esse arco eu me identifiquei muito, que eu me identifico muito com esse cara. Baremoto. Porque ele é um cara que ele tem dificuldade de confiar nas pessoas e ele também é muito racional com as coisas. Uhum. Por isso eu me identifico, porque eu acho que eu sou bem parecido nesse quesito com ele. É um arco muito interessante, assim, porque ele talvez fosse estranho você falar, todo mundo virou amigo do nada, e teve um cara que ele falou, peraí, não é assim. Eu mal conheço vocês, velho. Por que eu vou ser preso por causa disso? É, ele fala assim, tipo, ser amigo, né? Ele fala assim, não, nós somos amigos. Ele fala, quer ser amigo? Como ser amigo? Eu não confio em vocês, né? Todo mundo é criminoso aqui. Faz sentido você ver a desconfiança dele, a falta de a dificuldade que ele tem de entrar de vez nesse grupo, e aí você começa a ver aí, talvez é o primeiro plano do Ishihara, né? É, basicamente, acaba acontecendo um incêndio e o Ishihara quer deixar... O Ishihara, ele é encarregado de libertar os detentos, né? Pra não morrer lá asfixiados com a fumaça, ou às vezes com queimaduras e tal. Mas aí ele simplesmente joga a chave da cela 26, né? Que é a sala que tava o mano lá, o Anchan. E o resto do grupo lá, e vai embora, e fala pro Baremoto, que numa situação tá fora da sala, fala, ó, você não viu nada, eu tô sem a chave e ninguém vai se resolver. É, o que ele esperava era matar o Anchan, mas parece que ele não queria também matar o resto, mas ele acaba que foda-se, se o Anchan vai morrer. Tem uma reviravolta legal, né, no final, assim, você vê todo mundo. Não conta não, tem que assistir. Conta não. Todo mundo morre, e daí pra frente... É o anime da enfermeira, memória, do guarda, do velho. daí que a gente vê realmente o plot do Sakuragi, né, do Wanchan. Por que que ele é tão odiado pelos... A gente até comentou mais antes, né, mas era por causa da situação, que ele tinha um colega, né, que era abusado lá, que foi vendido pro Sasaki, e depois da situação lá, ele descobre que tudo era... Que ele foi usado mesmo e ele acaba se suicidando. E o trunfo do Wanchan é que ele tinha a carta de suicídio explicando tudo. É, ele tinha, mas ele não falou isso. É uma coisa interessante, porque se ele tivesse falado, ele tinha tomado a carta dele dentro da prisão. É, ele, ninguém sabia, mas o Ishihara sabia que ele conhecia essa história. Ele poderia ser o testemunha na hora que ele saísse de lá, fazer o depoimento e... Não custava nada matar ele, porque ninguém tava nem aí mesmo. É o clímax da história do anime. Primeiro que eles realocam, né, o Sakuragi de cela, ele é jogado numa cela que é cheia de mais delinquentes dos delinquentes. Tipo os veteranos da delinquência. É, então, ele tá sozinho, ele apanha pra caramba, eles fazem várias maneiras de tentar se livrar do Wanchan, né, humano, e acaba piorando a situação. Aí você tem até uma briga que o Mario acaba se envolvendo por ele. E é uma consequência forte disso que é importante mostrar, é que o Mario, ele tava gostando de fazer o boxe também. É outra coisa que a gente acabou não comentando, que o Wanchan era boxeador. Falou só do sonho, né? A gente falou que era o sonho dele, né? O sonho dele era ser campeão mundial, japonês, assim. Mas ele já era, o Wanchan, antes dele ser preso, ele já era um boxeador amador. Uma das coisas que aumenta muito o vínculo do Wanchan, principalmente com o Mario, é porque o Mario queria aprender o boxe também, né? Depois de toda aquela situação. Então eles ficaram muito próximos por causa do boxe. O Mario queria também lutar e tal. E tem uma situação, e tem uma situação na prisão, depois do Mario já tá um tempinho já sabendo boxe e tal, que esses delinquentes, eles... Nessa cena, o Mario, ele vira pro cara da gangue e fala assim, ó, faz o seguinte, bate em mim, mas não bate no Sakuragi, deixa ele em paz. Porque, tipo, faltava duas semanas pra ele sair da prisão, uma coisa assim. Falou, ó, bate em mim, faz o que você quiser comigo e deixa ele livre. Porque ele podia acabar morrendo de tanto apanhado, esses caras, sem comer direito e tal. E o cara, e assim, pela diversão da situação, o cara vira pra ele e fala assim, ah, você queria ser um boxeador, né? É, então a sua mão direita deve ser muito importante. Então a gente vai esmagar a sua mão direita. É uma coisa fortíssima. Pra quem luta boxe, no projeto acho que eu nunca falei, né? Mas eu já lutei boxe já há um tempinho aí. Hoje eu me encontro aposentado. Aposentado? Pra mim a identificação foi maior ainda, assim. Você vê um boxeador que carrega o orgulho dele literalmente nos punhos, por mais clichê que seja a frase. É triste, porque uma mão quebrada é um sonho acabado, né? Não é uma mão quebrada, a gente não tá falando de um cara que caiu de bicicleta. A mão dele é esmagada por uma pedra, assim. Ele destrói completamente a mão dele. Isso tem consequência lá na frente, né? É uma coisa que do roteiro que ela é feita antes, mas ela é pensada de como vai ser explorada no futuro. Pelo menos eu achei que foi dá assim. A impressão eu imagino que é isso, sim. Acredito que vocês saibam um pouco de boxe, o cara não pode lutar boxe com uma mão só. Não tem nem condição. Ainda mais ele é destro, direita, se né, não me engano. É o principal dele. Uma coisa legal do Raybon também, que a gente tá acabando não falando muito, são os diálogos, as lições de morais que eles passam durante algumas conversas, durante algumas situações que eles põem. Principalmente o Sakuragi. O Sakuragi, não só por ele ser só mais velho e também por ele ser um experiente, mas o Sakuragi, ele tem uma vida muito... que ensinou muita coisa pra ele, que desgastou muito ele. Então ele tem uma experiência importante. Ele sente uma obrigação de ensinar eles, mesmo que essa obrigação não exista. Ele não precisa ensinar ele. Mas ele fala, pô, eu tive que aprender tudo, a duras penas, vamos ensinar um pouco com esses carinhos aqui. Isso é legal. E você vê, né, aí quando ele fala, quer dizer, a gente não pode nem sonhar, quer dizer, nós não podemos nem ter direito a querer alguma coisa. Não é ter, a gente não pode nem almejar algo que vão tirar isso da gente aqui. E você vê que é muito forte, porque eles são moleques, cara, ele tem 18, o Sakuragi. Tá falando de pessoas que teoricamente estão entrando assim na vida adulta, de querer fazer alguma coisa, e isso é tirado dele de uma forma totalmente, assim, absurda, por causa da ganância do Ishihara e do Harada-sensei. Você vê que é realmente por causa da ganância de dois homens, vidas estão sendo destruídas. E aí eles resolvem montar um plano pra fugir e dar, assim, a tanto... E é legal que ele fala assim, olha, esse plano é pra ele fugir. Eu não garanto nada pra gente. A gente pode... Sabe, pode dar merda pra gente, mas esse plano é pra ele fugir. Ele fala, não, é tudo bem. A gente vai assumir essa consequência. Que é o ápice do espírito em grupo deles, né? Porque, pô, o cara tão planejando a fuga, imagina pra quem fica. Se alguém ficar. Prison Break. Eles estão planejando Prison Break. Imagina deixar ajudar alguém a fugir. Mas eu acho que faltou o cara tatuar o mapa do prisão. Olha só. Mas aí a gente tem o ápice, a gente tem a fuga, a gente tem boxe, a gente tem amor, a gente tem amizade. E aí encerra o primeiro arco, assim, a parte aqui de spoilers free do cast, né? A gente tentou dar aqui uma ideia, realmente sem o spoiler, como a gente falou, spoilers free, do que é essa obra, dos pontos principais. Pra quem vai parar agora e não vai prosseguir para de spoiler, acho que fica, logicamente, a nossa indicação. Se você quer uma coisa pra pensar, uma coisa séria, é isso, sabe? Você tem que saber que você tá pegando uma coisa pesada. Ela é uma coisa pra adultos, você não vai ver, como a gente falou, ele não vai aliviar nada, ele vai te mostrar a realidade nua e crua da realidade japonesa, do ser humano. Isso, pra vovó, pra criança pequena, pra namorada. Tem gente que acha que isso aí é muito apelativo, né? A violência que mostra lá, mas não é tanto não. Assim. Não, né? Não é, porque ela é uma violência justificada. Ela, como o Rod falou, não é gratuito. Não é uma violência só por violência. Então, esse é o final aqui da parte sem spoilers aqui do Rainbow, galera. Obrigado pra quem escutou até agora. Espero que vocês voltem pra escutar o resto do cast aqui com spoilers, que a gente vai discutir um pouquinho mais a continuação e o segundo do arco aqui do anime, brevemente, né? Sim. E é isso aí, galera. Pra quem tiver interessado na caixa de entrada, o tempo vai estar na postagem, o tempo que começa a verdade, caixa de entrada. Verdade, importante. E obrigado aí pela companhia, pessoal, e agora toca a musiquinha, porque vai começar a área de spoilers de Rainbow, né? Né? Full spoilers! I can't get out of bed today, I'll get you off my mind, I just can't seem to find a way to leave a love behind. Tripping, I'm just missing you. You know what I'm saying, you know what I mean. You kept me hanging on a string, why you make me cry? I tried to give you everything, but you just gave me lies. I ain't tripping, I'm just missing you. You know what I'm saying, you know what I mean, yeah. Every now and then, when I'm all alone, I'll be wishing you would call me on the telephone. But you never do. I feel like such a fool. There's nothing I can do. I'm such a fool for you. I can't take it. What am I waiting for? My heart's still breaking. I miss you even more. And I can't fake it. The way I could before. I hate you, but I love you. I can't stop thinking of you. Se você ouviu a música inteira e tá aqui ainda, você merece spoiler. Já era. A tia morreu. Aê, caralho. Aê. Ah, meu Deus do céu. Enfim, o mano morre. É muito, assim, é uma cena muito triste, é a consequência muito... Eles escapam da prisão, eles... Voltando pra onde o ponto que a gente tava, né, Rony? Continuando um pouquinho mais rápido, assim, pra caber a outra parte, né? Todo plano tem um desfecho, né? Eles têm sucesso em escapar da prisão, mas parte fica, parte foge, e a enfermeira ajuda bastante eles, né, fora da prisão. Inclusive tem uma cena até legal que ela percebe que ele tava bastante fraco e tal, né? Essa cena é especial, não essa, mas um pouco antes, que o Mario tá carregando o An-chan e o soldado vira pra ele e fala assim, olha, você tá aguentando, não tá muito pesado? E ele fala assim, não, ele tá leve, sabe, como que ficaram tão leve? Quer dizer, ele tá num ponto onde ele perdeu muita massa, você sabe que ele fica sem comida, sem água, sendo torturado. Eles fazem uma tortura lá de jogar uma mangueira de água em cima dele, porque assim não vai deixar rastros, né? Isso. Se ele morrer e eles fizerem autópsia, eles não vão perceber que algum tipo de espancamento que ele sofreu, se ele morresse espancado, ou envenenado, ou esfaqueado, ou com tiro... A autópsia ia revelar, mas com aquela aguinha lá, ele ia morrer de hipotermia. A aguinha em cima dele. Então, quer dizer, ele tá assim, no estado de limiar mesmo de vida ou morte, sabe? É uma coisa... É bem... Você vê depois a fisionomia dele, tá toda fraca, magra. Ele foi torturado, realmente, assim. Aí ele meio que se recupera lá, né? A enfermeira tá na casa dela, acho que é na casa dos parentes dela lá. Isso, que moravam no campo. e não tinha ninguém usando. O Joey tem que voltar pra prisão. Sim. Porque os outros caras, os caras que ficaram pra trás, que na hora da fuga, eles vão ser torturados e até mortos, né? Aí o Joey volta e dá a maior panca lá, né? Acende um cigarro na frente do cara. É, achei isso é muito. Ele dá um chute na mesa, rouba o cigarro e fala assim, você tá maluco? Você vai falar isso assim comigo, rapaz? Aí ele, não, é porque é o seguinte, a gente tem uma carta lá de suicídio que pode fuder com vocês dois aí, então vamos respeitar. E daí, aí o que ele fala, né, o Sasaki, ele fala, ele se afasta, o Sasaki se afasta, o Shihara pede transferência diária pra deixar eles em paz, assim, né, pra eles poderem, porque falou assim, ó, qualquer coisa que ele fizer com a gente, ele vai liberar essa carta pra polícia e ser punido. Só que o Ishihara, ele entra no rage, né? Ele começa a usar droga. Ele começa a usar metanfetamina. E ele fica com a maluco. Cara de coringa, assim. É, ele fica Kaid. Ele fica maluco, Kaid em momentos assim. De tensão. Ele fica coringa. Aquela cena que ele tá andando de moto na rodovia, cara. E com aquela cara de psicopata dele, cara. Isso não sai da minha cabeça. É de botar pro seu filho mais novo assistir e falar, ó. Se não comer tudo, eu vou mandar esse maluco atrás de você. Porque... tem a oportunidade do Mario depois ter uma revanche no box, né? Porque ele teve uma estreia lá e apanhou feio. E aí depois ia ter a volta e tal. E... aí até tem uma crítica interessante nessa parte do box, que ela fala, tem uma mulher, que depois é importante, a Lily, que ela agencia esses lutadores japoneses pra lutar contra os soldados americanos, né? E ela vira pra ele e fala assim, olha, eu tô cansada de ver os homens japoneses perder pro americano. Quer dizer, na verdade isso aí é um reflexo da época, onde o Japão não aguenta mais os Estados Unidos, sabe? Quer dizer, os Estados Unidos é dominante em tudo, eles sempre vencem e o Japão tá lá embaixo, sempre perde. Ela quer que o Japão volte a ser a grande potência que é, lógico, vai vir depois... em 60, o milagre japonês, aquela outra coisa, mas eles estão indo na merda agora. Totalmente na merda, cara, né? E os Estados Unidos tá por cima. É muito, muito legal, assim, esse espírito. E aí você tem todo o desfecho, assim, bem, bem forte. Assim. Não, não, não, não precisa... Na verdade, a gente não precisa nem explicar, porque quem tá aqui já viu, né? Mas a gente vê duas coisas importantes, né? Primeiro, o Sakuragi, né, querendo continuar, né? Ver o Mario. E até me perguntei, pô, por que ele não parou, né? Por que ele deixou ser morto, né? Mas, assim, depois que eu revi com calma, com um pouco mentalidade mais preparada, eu vi, cara. Não, não foi por maldade que ele não parou, não foi porque ele desistiu. Não, primeiro os doutores lá, aquele doutor, ele instruiu o exército a atirar. Sim, ele agitou, né? Foi... E aquela facada foi mortal. Caras... Querendo ou não, aquela facada que ele toma, aquilo acabou com o Ender. Sim, é semifatal, né? A minha única crítica a essa cena é que eu acho que ele foi um pouco inocente de ter dado a carta pro Ishihara. Sim, é. Querendo ou não, apesar de tudo que ele já tinha passado, ele entregou a carta, sabe? Não sei. É, mas eu acho que o Shihara não teria mais motivo pra ir atrás dele. Ele tinha percebido que o cara tava meio doidão lá, mas não pensou que ele tava tanto. Que ele ia matar o Sakuragi de qualquer jeito. Porque antes dele ficar aquele maluco lá com as drogas, ele só queria matar o Sakuragi pra ele não se fuder. Uhum. Ele foi totalmente egoísta, assim. Aí depois ele queria matar o Sakuragi porque ele tava maluco, velho. Ele odiava ele. Ele fala até uma frase assim, né? Como que você pode ficar feliz? Como que você pode estar feliz e eu estar na situação? Porque ele tá. O Shihara tá numa situação de merda, assim, né? Cara, drogado. É foda. E a profissão dele tá acabada pra gente. Ele fala assim, como que você que é um lixo, né? Você que é um ex-criminoso, você que fugiu, pode estar vivendo uma vida feliz e eu não. Não é justo, não pode. Né? É complicado. Mas acho que aquela facada ele não ia morrer, não, cara. Aquela facadinha. Só, né? Aquela não, facada? É suficiente, ele não se ele não se tratasse rápido, ele ia morrer. Então foi uma facada, foi um corte profundo, sangrou bastante. E parece que ele não tava ouvindo direito, ele tava meio que agonizando, ele não tava ouvindo direito o que, que o exército tava falando. É, a própria narradora fala que a única coisa que ele conseguia pensar, tava tudo já embaçado, a única coisa que ele conseguia pensar é ver o Mario. Então, quer dizer, ele já tava realmente em estado, vamos dizer assim, final, ele talvez não sobrevivesse a isso. O que matou ele foi ele caminhar com a faca na mão pra cima dos exércitos. Sim, é, mas é aí que é uma parada também da realidade daquela época, né? O cara tá com a faca na mão e os caras pegam e fuzilam. Não, e ali não é o soldado, não é japonês, ali é o soldado americano. O soldado americano vai matar, sabe? O soldado americano não tem nada com isso. Tanto que ele falou, ó, se você mandar, a gente vai atirar. Aí o doutor gritou, atira, e eles fuzilaram ele com dezenas de tiros. É complicado, complicado. E aí que é o ponto, acho que é o grande momento do anime, né? A reviravolta. Não, e eles têm aquela coisa de conquistar, de realizar os sonhos, né? É uma homenagem, assim, olha, o que a gente pode fazer depois de tudo que ele fez pela gente é realizar os nossos sonhos. É o Mario, né? O Mario, ele se identifica tanto com ele que ele falou, vou seguir seu sonho pra frente e tal, depois, mais pra frente. E ele vai... Ele fica bem parecido, é, né? Até o corte de cabelo. É engraçado, assim, o quão ele se identificava, o quão... Ele pega o sonho do Sakuragi. Sim. É, de ser o lutador de boxe, né? Ele fala que ele começa a querer atrás disso mesmo. Ele estando com a mão, a gente vale citar aí que a mão dele não se recupera, né? Porque ele tem um tratamento totalmente básico. Isso que é a emoção da parada, né? Dele ganhar aquela com aquela mão fodida. Não, é fudida. Sensacional, cara. Não é um soco por si só, não é um soco de vitória só. É um soco com história, né? Ele tem toda aquela carga do irmão lá que ele falou que ia vencer. Ele tem aquele sentimento de revolta contra os Estados Unidos, né? Que causou até, entre aspas, aquela situação. A situação. Tem os amigos dele também por trás, lá que estão sofrendo sofrendo na penitenciária, né? Então é tudo aquilo acumulado numa vitória que, meu, pra mim é difícil, né? Porque eu sou... E também dele, dos ensinamentos do Don Chan, que foi ele que ensinou ele. Ele gastou um bom tempo ensinando ele. Que a primeira vez ele perde feio, né? É, tanto que ele fala, com os ensinamentos do Duan Chan, eu sou invencível, né? Que assim, e ali a gente não fala, não é tecnicamente, sim, né? Mas é emocionalmente, fecha, ele legal. Não precisa de mais nada. E esse primeiro plot do boxe, né? Da história do Duan Chan, deles esconderem também e tal, mostra uma coisa, uma característica que eu acho bastante importante na segunda parte do anime, que é brincar com temas do cotidiano também, né? Assim, ele não é um anime só de prisão, assim, entre aspas, né? Ele sabe usar os outros temas, assim, de maneira relevante, né? Porque ele soube expandir a trama de forma não perder o ritmo. Você vê depois arcos lá. O julgamento, sim, do então, Mario lá. Você vê o momento Phoenix Wright lá. É momento Objection. Objection! que ele vai falar com o promotor. O promotor, inclusive, conhecia o pai do... E aquilo ali mostra também um domínio de roteiro muito foda. Porque antes, o cara, ele chega lá e não tem nada. Ele, tipo, você pensa que ele não vai conseguir a assinatura do cara lá e também... E a menina não vai falar, a né? A menina também não vai falar, que eu fiquei muito puto com essa... Pô, menina, egoísmo, né, velho? Foi estuprada, o cara foi condenado, o cara tentou te salvar, foi condenado a 2 anos de cadeia e agora vai pegar 6 anos de cadeia e você não vai fazer nada. Filha da puta, vadia sem moto. Ela apareceu na hora e ainda deu sorte que o juiz ainda era o promotor. Sim. É, o promotor. Não, né? E você vê o promotor, de novo o promotor, todo aquele orgulho japonês, fala, não vou deixar vocês, escória da sociedade, continuar com essa droga, né? O país tá assim por causa de vocês. É, e daí o Baremoto fala, né, mas não é a nossa culpa, não foi a gente que fez isso. A gente não tem culpa de estar na situação, foda, a gente escolheu isso. Foda, bom demais, assim. E ele brinca legal com essa parte jurídica, um arco bastante legal. Tirando a parte do boxe, é óbvio que assim, da segunda parte é a minha parte favorita. Mas eu já sabia o que ia acontecer, eu não sei se eu pode ter sido sorte, mas pela fisionomia do promotor. Sim, nada. Porque os personagens ruins mesmo, os maus, eles são feios. É a coisa que o Kaiji pega. Mas você vê, não é tanto, cara. Porque o americano lá que deixou a Lily sem nada, ele tinha finalizado a minha burra. É, então. É verdade. Não, isso é verdade. É verdade, não tinha reparado. É volta total aquela lá, do velhinho. O único maluco que se dá bem, Nani. E aí pega aí pra cabeça também, estudante de direito, eu gosto de boxe, cabeça gosta de direito. Ah, é? Então... E o Gosturbo, do que você gosta, Gosturbo? De cachorro. Prostitutas não, né, porra. De luta livre. Lá do... Prostituta, máfia e luta livre. E assim, esses arcos da segunda parte do anime, eles vão servir pra mostrar mais ainda a personalidade de cada personagem. Você vê trabalhando, você vê a parte do Mario lá, que tinha um sonho. Você vê agora o Joey, agora o próximo arco seria com o Repolho, que é um episódio divertidíssimo. Esses arcos dessa pós-morte do Sakuragi, ele mostra muito essa ideia da reintegração desse... Pô, cara. E aliás, preso. Ou do ex-detentor. É muito bom. Desses menores infratores na sociedade. Porque é difícil, eles têm dificuldade de porque eles perderam, querendo ou não, o espírito deles foi quebrado naquela prisão, eles perderam a esperança na humanidade, e eles têm agora que viver, sabe? O cara tem que trabalhar, o cara não tem família, ninguém vai sustentar ele, pô. Acho uma cena foda é quando eles vão bater nos gangsters lá naquela arco da música, eu acho muito foda também. Assim, cara, tem cenas muito foda. E fecha com boxe, cara, que pra mim, principalmente, é difícil. É, porque ali o Mario vai fazer uma operação de reconstituição de todos os nervos da mão dele e tal, pra ele poder lutar. E você fica na expectativa se aquilo vai funcionar, porque o médico falou, ó, tem acho que 80% sim, de chance. Aí você não, vê aquela assim, mensagem do Anshan de novo, ó, se tem pelo menos uma chance, 1% já tá bom. Porque é a minha única já chance. Já tá bom, tal, exatamente. Foda, foda pra caramba. Então... Você vê os personagens se construindo, ou você vê o rumo de todos os personagens, né? Você não vê que, tipo, eles vão acabar ali. Você vê com a história que continua. Meu, porque pra mim no boxe, no final, é aquele soco com conteúdo, né? Uma história. Com conteúdo. É aquele soco que sai vento. Olha você só. Repara, você consegue ver o vento do soco. Tipo, animação boa também, não é uma luta de boxe. Assim. Sim. E outra coisa legal também, o boxe na história não é inserido de graça também. Porque o boxe, eu acabei deixando falhar no começo, mas o boxe também foi tem grande influência dos americanos, né, que fizeram as bases, tal, historicamente falando. Sim. É outra coisa que conquistou bastante o Japão. Segundo a história, não sei se é realmente verdade, fazer essas partidas aí pra meio que desmoralizar o japonês, né, assim, na sacanagem, né? Imagino tipo, que não só tanto por que ele isso, olha uma hora também, pro... né? Acaba, acho que depois de perder sempre, acaba, né? Não, e eu acho que aquela coisa do a questão de você escolher o box, que eu podia sei lá, podia ser bocha, uhum, sabe? Mas eu acho que o boxe tem aquela questão de, primeiro, que é só um cara, né? É um contra um. E é a força de vontade. É um esporte nobre também. É o cara ali... É um esporte nobre. E o cara, ele tem que se... sobrepujar todos os problemas. Ele tem que, tipo... Ele fala, pô, eu tô lutando com um soldado. É um cara do exército. Então, quer dizer... Eu tenho a força, o que eu tenho é o meu coração. É aquilo que o Anshan deixou pra mim. Né? Então, quer dizer... E ele quer realizar esse sonho, que é... É toda essa construção do cara ser superado, o cara tá num esporte que é um esporte difícil, um esporte que é muito técnico, e que ele tem a condição da mão, e ele tá realizando o sonho daquela pessoa que é o pilar de todos eles, é muito bonito. É foda, demais. Essa construção do boxe é muito bonita. Fecha lindamente, assim, o anime pra mim, assim, todo mundo vem na luta e tal. Muito legal. Sim, e depois você tem aquele discurso final, né, do final do anime, que eu acho muito bom, repetindo a mensagem positiva do anime, e fecha pra mim. Fecha pra mim de maneira genial, assim. Eu acho que até o anime provavelmente deve ter continuação no mangá, o mangá provavelmente continua mais na história. Eu fiquei sabendo que acho que a menininha depois volta pro Mario, tem uns rolos assim, eu não consegui ler. Eu tava falando com o Gosturbo, que no mínimo ela deve apanhar do cara, né? Pelo Reverse de Rainbow, ela vai apanhar desse cara que ela casou. Caraca, e... Porque não tem felicidade em muito tempo. Ninguém fica feliz muito tempo. Assim. Só ficou feliz só até agora porque o anime acabou. O problema é que só quem sabe japonês que sabe, que pode saber, porque a tradução só vai até o capítulo 100 e eu acho que o mangá... Acho que nem americano tem, nem inglês tem o mangá. É 230 e alguma coisa, 234. Se não me falha a memória. Em inglês é até o capítulo 100 no momento dessa gravação está traduzido. Em Scanlator, né, no caso. No caso de mercado mesmo, acho que nem tem a tradução, assim, no mercado oficial, se você quisesse importar e tal. É, tanto que a gente teve uma dificuldade de achar informações foi sobre esse anime. Inclusive, assim, pra fechar, assim, o Cash é um anime que passou despercebido, assim. Pra mim foi o melhor anime de 2010 de longe. 2010, eu nem lembro o que passou em 2010, eu também... disso, mas com certeza. Não, né? Pode botar qualquer coisa do lado, cara. O Rainbow é uma coisa que eu tenho... Tem coisa pra defender, assim. Ele tem as coisas explícitas dele lá, mas ele não precisa apelar para algumas coisas de público geral. Tipo, ah, vamos ter uma porrada sem sentido aqui, porque... inclusive, história de super-herói, isso tem muito, né? Ah, não, a gente não pode ter uma edição sem uma porrada. Tem que ter. Então, ou então, ah não, galera, vamos pôr um bullshit aqui pra vender um pouco mais. Tem obras sérias, tipo, sei lá, o Steins Gate, por exemplo, que é um pouco sério, mas tem que ter um pouco de bullshit pra vender. Tem, senão não vira mainstream, né? mainstream shit, que os caras lá. Não, tô brincando. Mas é nessa pegada mesmo, assim, é um negócio totalmente autoral, com voz. Fico surpreso de ele ter conseguido, assim, duas temporadas, né, porque foi um anime de 26 episódios. É, duas temporadas seguidas, mas duas temporadas, né, 26 episódios. Que eu acho que é o padrão da Madhouse, ela dificilmente fecha legal, assim, o cuidado que a Madhouse teve. Hoje, passando-se 2 anos aí que eu assisti, e eu assisti reassistindo agora pra estudar, eu vi que a animação, assim, ela é praticamente... eu não digo impecável, porque ela tem alguns defeitos que hoje a animação já superou. Então é isso aí, pessoal. Acho que o Rainbow fica essa indicação de coração pra todo mundo aqui. Um anime único, de verdade. Adulto, importante pra todo mundo, formador de Formador de público também. Eu acho que esse é o tipo de obra que traz novos fãs para os animes. Sim. Essa é a obra que você consegue, dependendo da pessoa, você consegue indicar para qualquer pessoa que quer um comprometimento sério. É. Ela bate para mim muita série americana. Pelo próprio formato adulto, né? Do jeito que você leva a sério. É raro você ver um anime se levando tão a sério que nem o Raybon fez. É, ele não se perde em momento algum, né? Ele não tenta fugir dessa fórmula que ele cria. É, eu vejo, quando eu vejo o Raybon, assim, a gente tá falando aqui, querendo ou não, de uma forma de entretenimento. E às vezes as pessoas acham que a forma de entretenimento ela tem que ser divertida. Que do momento que ela te diverte, ela funcionou. E eu não sou a favor disso. Raybon não é um anime que te diverte. Você não vai se divertir assistindo Raybon, não vai ser divertido, não vai ser engraçado. Algumas partes sim, mas não. Ele vai te dar uma experiência, ele vai te dar uma realidade que a gente não tem contato, ele vai te mostrar um ponto de vista diferente, que é o ponto de vista do caso do infrator, né? Mas gente querendo... pra mim, além da tirando diversão, ele cria uma coisa que eu acho importante, qualquer obra, que é criar empatia. Você se preocupa, você acredita, você quer ver a resolução. Eu acho que essa que é a definição de arte, né? Isso que deixa uma coisa que é simplesmente diversão virar arte. Ela não desperta só diversão, né? Alegria. Ela tenta despertar outros tipos de sentimento. Sim, sensacional, galera. Te recomendo, eu acho que o episódio vai acabando por hora por aqui. Obrigado pra todo mundo que assistiu. Espero expandir ainda mais essa experiência aí nos comentários com vocês aí, né, discutindo e tal. E às vezes até uma recomendação, assim, se vocês têm alguma recomendação de um anime tão foda que nem Raybon, assim, que merece um espaço assim com carinho, vamos comentar também. Projeto X é isso, galera. Esse espaço feliz de amizade e inspiração. E assim, vocês têm que lembrar. E se vocês querem indicar algum moê... pode acessar lá legcast.com.br. O Gosturbo vai aceitar todas as indicações de vocês. Olha só. De braços abertos. Mas é isso aí, galera. Acho que fica espaço agora aqui. Eu agradeço muito o Gosturbo aqui, que fechou a triagem aqui. Infelizmente o Mug não gravou hoje, ele era pra estar nesse cast também. Purão, mas, purão. Obrigado aí, Gosturbo. Sua presença aqui nesse cast acrescentou muito, cara. Tá, vai estar sempre bem-vindo aí a voltar de novo pra falar de Moe. Que é essa especialidade. Próximo cast, nossa, é o Moe. Pra quem não conhece, eu sou o Arthur, o Ghost Turbo também, conhecido na internet. Eu sou lá do LegCast, lá, de um podcast de... mais ou menos, tipo, do Projeto X aqui, só que a gente fala de várias coisas, né? Animes, filmes, cultura, qualquer tipo de porra. E também tem o podcast lá, o Fraseologia também, que fala sobre assuntos mais sérios. Só 10 minutos, pra quem tem preguiça de ouvir o podcast aí, ó. Fraseologia, 10 minutos só. E a gente tem um blog lá também, com várias coisas. Então legcast.com.br, dá uma acessada lá. Isso, quem gostou da participação do Gosturbo, dá uma acessada, dá uma conferida que vale a pena, pessoal. Apesar de ele não gostar de mim. Apesar de não gostar do Rod, nem do Moe. Quando eu fizer o cast da minha biografia, eu vou te chamar, tá, Gosturbo? Pra você falar o lado ruim, né? Tem um cara que não gosta. Tem que ter. Tem que ter, né? E obrigado pela companhia, mais uma semana se fechou. E lembra, pessoal, no final da chuva, sempre vem o arco-íris. Até mais, hein? É isso aí. Abraço. Falou, pessoal. Pretty little hairdo, don't do what what it used to. Está começando mais uma Caixa de Entrada, o momento mais divertido do Projeto X Podcast. Oh, yeah. Dessa semana consegui fugir da Dri e da Fer, que não queriam deixar mais eu gravar a Caixa de Entrada. Fugiu do cativeiro, né? Olha só. Exatamente, fugi. Estava sendo lá torturado por elas e trouxe comigo o Seiji para assumir a culpa junto comigo. E aí, gente? E a gente vai, essa semana, falar sobre o feedback do Cast Clamp. Mas começando, vamos começar então com os nossos dados, que agora a gente resolveu que vamos dar os dados todos caixa de entrada. Às vezes você escuta pelo feed ou por outro site, um parceiro. Começando então, o nosso site é o www.projetoxpodcast.com.br. Nosso e-mail é contato@projetoxpodcast.com.br. E nós temos também Twitter e Facebook, né, Seixas? É, o Twitter é o @projetoxpodcast e o Facebook é facebook.com/projetoxpodcast. Exato, então vamos agora rapidinho os nossos parceiros, começando com o Legcast, a Anybody, o Dollarscast, o Coffee Unlocked, o Level 1 Podcast, o Otacologia Cast, o Omega Cast, o Mini Clouds. E o nosso parceiro que ajudou muita gente, participou desse cast, que a gente vai fazer o feedback, é a Club Project do Shaoran. Fica aí, então, primeiramente, o nosso agradecimento ao Shaoran e todo o pessoal da Club Project. Oh, yeah. Ele deu uma puta força no cast, botou uma postagem lá no site deles, colocou o nosso link tudo certinho. Cara, muito obrigado, você ajudou muito. A gente tentou trazer pra vocês o maior especialista que a gente encontrou dentro do assunto de Clamp. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Oh, e graças a isso, uma trollagem ao cabeça, porra. Muito bom. Cara, vocês não vão acreditar. Não, é só explicar, dos nossos mais de 30 podcasts lançados, a gente tem um que é o menos baixado, né? Que é qual, cabeça? Que é o cast de Mortal Kombat Parte 2. Que fui eu que editei. É, porque as pessoas não sabem que existe uma parte 2. Existe a parte 1, mas... Todo mundo só baixou a parte 1. E olha que a gente falou no cast que tem a parte 2. Tipo, tem um número de downloads assim, muito baixo. E é interessante, porque em um dia, o cast de Clamp passou um esse dia, cast. Cara. Sério, esse cast tá no ar há meses, velho. Em um dia o cast de Clamp bateu. Foi o cast 14, porra. Que, velho? 14? A gente já tá em 30. É, cabeça. Meu Deus, eu vou fazer uma súplica pra vocês. Por favor, baixem a parte 2. Por favor. A gente põe o link aqui no post aqui. Por favor, só baixem a parte 2 do cast de Mortal. Vamos escutar. Não precisa escutar, não tem problema. Só baixa pra dar um numerinho pra eu ficar feliz. Pobre cabeça. Porque, sério, é muito triste. É muito triste, mas... Do lado que a gente tá triste, do outro lado a gente tá muito feliz pelo número alto de downloads. E muito obrigado a todos vocês que baixaram, que estão comentando, seja pelo feed, seja pelo site, pelos parceiros. Muito obrigado a todos vocês mesmo que estão ajudando a gente a ter motivação pra continuar fazendo esse trabalho, fazendo esse projeto pra vocês, porque, como vocês sabem, todo mundo aqui estuda, todo mundo trabalha, mas a gente se esforça bastante para trazer um material de ótima qualidade para vocês. Muito obrigado mesmo. E falar que esse cast de Clamp teve uma boa repercussão, hein? Foi, nossa, teve uma repercussão muito boa. Além disso, nós também tivemos um cast fake, né, Seixas? Pois é, a nossa trollagem base. Ô, louco. Nós fizemos um cast fake de God of War, não sei se você viu, talvez se você tenha baixado apenas o de Clamp. Nós tivemos um cast fake de God of War, trazendo só pessoas que não tinham, logicamente, além de mim, do Bug que tinham jogado, pessoas que não têm ideia do que é God of War, assim, nunca jogaram na vida. Deu um resultado bem engraçado. As pessoas me xingando porque eu botei aquela musiquinha trola. É, porque foram tipo 40 minutos da música. Ah, qual é? Monty Python. Se vocês não viram Monty Python em busca do Cálice Sagrado, porra, vocês não conhecem essa música. Porra, música clássica. Se vocês têm interesse, também baixem o cast de troll de God of War, eu acho que vai dar, mas vai ser divertido. Bom, e fala que esse cast de Clamp foi bem gostoso de ser gravado, viu? Um cast cheio de sotaques, como a gente tava discutindo antes da gravação. Pô. Tiveram aí 3 sotaques, né? O sotaque carioca, o sotaque gaúcho. E o Bira, o sotaque lá direto de Recife. De Recife, o paulista não é sotaque, porque ele é linguagem padrão universal, a gente sabe disso. Aí, mano, sabem. Qual é, mano? Pois é, mano. Isso aí é padrão universal e eu quero, sei que a firma vai ficar brava, mas eu não estou nem aí. Espero ela ouvir isso. Bairrismo, bairrismo full. Mas então vamos, que nós vamos falar agora dos e-mails e comentários do nosso cast de God of War também, porque ele também recebeu comentários. Começando pelo The Trinaut, que falou: gostei muito do minuto escondido com o Mug cantando Lady Gaga. Oh, esse foi esperto, esse notou, viu? Rapaz, notou o áudio do inferno, como a gente gosta de chamar o Moog cantando Lady Gaga. E se vocês querem achar esse áudio, procurem isso. Dá uma procurada, porque ele está lá. Tá lá. Tá lá. O comentário também do JF Fernando, que ele já estava quase xingando o Seiji e o Moog no Skype. Aí vejo que trollagem, malditos. O Fernando, pra quem não sabe, do Level 1 Podcast. Qual é? Mas eles também fizeram uma trollagem de 1º de abril, viu? Pô, eu vi um post deles lá de cast de Kingdom Hearts e fez uma musiquinha nada a ver, pô. É, então, porque Kingdom Hearts é responsa. E pô, não saiu, né? Todo mundo fez trollagem no 1º de abril, não só nós. É básico. E além disso, teve o comentário do meu irmão Mala, que ele falou que é o melhor cast ever, na opinião dele. Melhor ainda a forma como ele se identificou. Vinícius Zekrom. Ele adotou o apelido Pokémon. Nós temos o Lucas Reshiranda, então... E o Vinícius Zekrom. Quem não entendeu a piadinha, volte aí alguns casts, vocês vão entender na caixa de entrada. Pois é, viu? Ai, ai. Mas o mais importante mesmo foi o nosso feedback do cast de Clamp. Tivemos um feedback bem interessante, tanto vindo o feedback do nosso site, quanto vindo da Clamp Project. E nessa semana, antes então da gente entrar nos e-mails e nos comentários, nós recebemos uma forma diferente de feedback. Nós recebemos um e-mail de voz do nosso amigo Gosturbo, que participou do cast de Rainbow, o Gosturbo lá do Legcast, parceiraço nosso. É, espero que vocês tenham ouvido o cast, viu? É bom vocês terem ouvido o cast, não escutem só a caixa de entrada. Você não, vocês não vão saber quem é ele. Exatamente, então fique agora com o recado em áudio que ele mandou pra gente. E aí, galera do Projeto X, aqui é o Arthur do Legcast, beleza? Bom, acabei de ouvir o podcast de vocês aqui sobre a Clamp e gostaria de fazer alguns comentários. Eu, apesar de não gostar tanto assim de Sakura Card Captor, tem uma coisa que eu meio que respeito nele, que a Clamp viu o que estava sendo feito em Mahou Shoujo e ela pegou e pensou tudo que caracteriza o estilo e falou, por que isso aqui não pode ser feito diferente, como o esquema das roupas, e que todo Mahou Shoujo antes, elas se vestiam automaticamente por mágica. Nessa não, a Sakura ela tem que se vestir a roupa de Mahou Shoujo, né, feita pela amiga dela lá. E o melhor dessa ideia dela mesmo ter que vestir a roupa é que ela acaba vestindo roupas diferentes. A amiga dela faz várias roupas e ela fica vestindo vários tipos de roupa diferente, que é uma coisa bem interessante pro tipo de mangá que tem esse apelo para o público feminino infantil. Sakura Card Captor abordou meio que levemente um tema que é meio tabu, né? Que é o romance homossexual, que eu achei bem interessante. Eu não gosto de Angelic Layer, mas Shobits eu acho bem interessante. Eu não gosto muito dessa parte it dele, mas eu acho que o questionamento que ele coloca depois, de tipo, o que realmente importa? Você amar uma pessoa, o que ela realmente é, né? E realmente importa se ela é uma pessoa, um ser humano, é uma coisa que sempre as obras da Clamp colocam sobre esse negócio do limite do amor, assim, até onde ele deve ir e o que as pessoas pensam. Eu não gosto da animação também de Guerreiras Mágicas de Heian, mas o RPG do Super Nintendo é incrível, pega as melhores partes do mangá e condensam tudo e fica demais. É só a primeira saga lá, mas eu fiquei maluco com aquele vilão de Guerreiras Mágicas de Heian, ou aquele plot twist no final, puta que pariu. Tsubasa Chronicles, primeira vez que eu vi ele, eu já sabia que não era a continuação de Sakura Card Captor, e foi o que me fez assistir, porque quando eu era muito moleque eu odiava Sakura Card Captor, apesar de ter visto vários episódios, não curtia muito. Me venderam ele como sendo um shonen de ação, né? Uma história de ação. Eu acabei gostando demais. E vale lembrar que Tsubasa, a semelhança dele com quadrinhos americanos não vai só desse negócio de uma história se intercalar com outra em um universo gigante. Ela vai também do final de Tsubasa, que parece muito com a terrível saga do clone dos anos 90, do Homem-Aranha. Logo no primeiro episódio mostra a Yuko, né, do Holic, naquela época. Quando eu vi a animação, né, de Tsubasa, naquela época não tinha a animação do Holic, depois vi a animação de Holic, e pra mim, Holic é uma das melhores coisas que eu já vi na vida, assim, em termos de anime e mangá. A Clamp, pra mim, ali, ela chegou em um patamar de maturidade na abordagem dos assuntos que nenhuma outra obra dela tinha feito, apesar de algumas terem tentado. A gente vai realmente ser maduro, não vai simplesmente colocar violência, esse tipo de coisa, nós vamos abordar assuntos, assim, mais para o público mais velhos, para agradar aquele pessoal que cresceu assistindo Guerreiras Mágicas de Rare e Sakura Card Captor e pegar esse público aí. Outra coisa também, vocês falaram sobre que o Holic não seria bom em um dorama. Pra mim, a única obra da Clamp que poderia chegar perto de ser uma boa adaptação pra dorama é Holic. Nenhuma outra. E eu achei perfeito que eles fizeram. Eu não senti falta nenhuma do Mokona. Depois de ver o dorama, eu até resolvi pensar se o Mokona era realmente necessário em Holic ou se ele só foi colocado ali pra ser uma ligação com Tsubasa Chronicles e fazer um fanservice ali de Guerreiras Mágicas. Se tem uma obra que eu posso recomendar para as pessoas assistirem da Clamp, é Holic. Então é isso. Continue com um bom trabalho e até mais. Muito legal, gostou, puta, brigadão, cara, muito legal a sua opinião, acho que é uma forma interessante de você mandar o arquivo de áudio pra gente com a sua opinião, muito obrigado mesmo, espero que vocês tenham gostado e vamos agora para os e-mails. E-mails e comentários. Começando então pela Sakura Yuki. Ou Carla, como ela se identificou, ela falou: olá, sou Carla de São Paulo, adorei de verdade a gravação, achei demais a participação do Choran e de outros, e amei os comentários e a forma como vocês falaram sobre as próprias opiniões dos animes e obras da Clamp, muito obrigado pelo trabalho de vocês, eu adoro a Clamp, suas integrantes e suas incríveis obras de anime e mangá, e espero que elas vivam bastante para criar muitas outras obras, eu sempre acompanho a Clamp e estou sempre ansioso pelos seus lançamentos. E ela pediu que a gente lesse esses comentários, a gente leu, porque, nossa, ainda mais, a gente recebeu um comentário, a pessoa ainda quer que a gente leia, putz, que honra. Muito obrigado, beleza, Carla, muito obrigado mesmo pelo seu comentário, é bom ver que o fã de Clamp gostou do nosso trabalho, porque eu acho que o mais difícil é a gente conseguir agradar o fã, né, que é o cara que vai... É uma responsabilidade grande, viu? Uma responsabilidade muito grande, realmente. Além disso, tivemos... quem mais, Seix? Bom, temos aqui o comentário da Paula Otero. Essas coisas de as meninas do Clamp colocarem suas obras pra se encontrarem me lembram um pouco sobre o que falaram de A Torre Negra, do Stephen King. Olha só. Onde as obras dele convergem para To. Acho isso bacana também, porque passa alguma sugestão de coerência e de contextualização. Já que as meninas do Clamp adoram espalhar o povo pelos mundos, dimensões e tal. Isso é verdade. Os traços de Clamp são bem característicos delas. Mas dá pra identificar dois estilos padrões. O de Heihachi, X e Sakura... e o de Shobits, Holic, Tsubasa e Gohou Drug, principalmente. Tanto é que dá pra reparar que tem mãos delas em Blood Sea, em Code Geass, além do design do Kazama em um dos... É, o Jin Kazama, no Tekken 6, ele tem uma roupa que é desenhada pela Clamp. Que beleza, hein? Bom, não só pelos traços, mas os recursos estéticos e design de figurino, acessórios e cabelos. É bater o olho e saber. Quanto aos olhos, existem algumas crenças e lendas em relação a eles, que elas até comentam nos mangás, e eu achei bem joia vocês citarem isso. E eu gosto de pensar que a Rika era um ser mágico preso em um corpo de criança. Tipo o Eriol, pra que ela tenha aquela maturidade assustadora dela. Porque realmente esse romance dela com o Terada é meio bizarro. Fofo, porém bizarro. Cara, eu também acho, viu? Pô, um professor adulto é uma garotinha de 10 anos. Que coisa. Clamp e a pedofilia. Bom, continuando o comentário. E eu ia pro colégio de patins. Minha cidade era pequena e praticamente plana. É, coitada da Ferna, né, que ela, a rua dela era toda cheia de paralelepípedos. É isso, é verdade. É, eu falei, ela não viu a Gear. Ué, porra, você não dá roupa. Então. É o Great fazendo as coisas que ele sabe fazer de melhor, né? Pois é. Bom, parei de comentar pontualmente. Eu ia ficar enorme isso aqui. Mas adorei o tema e gostei do cast. Parabéns, me trouxe lembranças. Realmente, muita gente na infância viu obras, principalmente como Guerreiras Mágicas de Heart e Sakura Card Captors, e bate uma nostalgia muito forte. Eu, pelo menos, quase chorei quando vi a abertura em português do Guerreiras Mágicas de Heart de novo. No YouTube. Cara, é muito bom, viu? Cara, porra, muito bom, muito bom. É muito bom. O Kazu comentou, fazendo uma pergunta, tem spoilers de... XXXHolic? Então, cabeça, não precisa pronunciar o. Precisa falar do XXX? Não, aliás, uma curiosidade, isso eu li uma vez. Não sei se alguém pode confirmar ou não pra mim, cara, mas sabe por que tem esse título? XXXHolic? É porque se você pegar do inglês, Holic é um sufixo associado a vício. contam, tipo, alcoholic, workaholic, chocaholic. Sim. Então, o XXX é um fator, né? Alguma coisa holic. Alguém, algum vício. Alguém associado a um vício. Sexo. Sei lá, pode ser outra coisa, né? Pode ser, olha só que interessante. Então, tipo... e Holic, ele fala de pessoas que têm vícios e elas não sabem que têm seus vícios e tem todas essas mazelas outras aí e eles acabam indo pra loja da Yuko. Por vontade ou não, na verdade, tudo uma coincidência, como ela diz. Na verdade, não é coincidência, é inevitável. Não existem coincidências, né? É, então. E aí eu acho que era isso que eu tinha lido uma vez, que ela tá ligada muito ao vício, a ideia do vício. Então esse XXX seria algo como lacuna Holic, pra você completar com o seu vício. É, alguma coisa holic, alguma coisa vício. Entendi, faz sentido, melhor do que XXX, então. Ele perguntou se tem spoilers de holic e eu acredito que tem um spoilers. Cara, tem dois spoilers violentos de holic, porra, então, nesse cast. Tome cuidado se você... Um foi bem claro, o outro tava meio escondido, porra, mas... Depois que me contaram que tava mesmo ali, puta, é verdade, cara, a gente falou... Tome cuidado, se você não viu holic, tem interesse em acompanhar essa obra. É verdade. All my days are... Temos mais um comentário, que é o comentário da Marina Costa Pantoja. Yo, eu de novo. Amei o cast de Clamp. Finalmente consegui escutar o cast desde o início. Eu pulava pra ver o caixa de entrada. Que feio. Isso é... Olha só, hein? Isso é feio. Ai, ai, ai. Bom, gostei muito do cast troll do God of War. Muito engraçado. É, a gente tentou, né, fazer algo assim. Ficou legal. Ficou bom. Bom, os mangás que eu mais gosto da Clamp é o Tsubasa e o Sakura, né? Uhum. Do Sakura só por causa que ele é fofinho e nostálgico. Ainda não li nem vi o Holic, mas tenho vontade de ver. Cara, o Holic é meu mangá favorito da Clamp. Olha só. Que ver. Pô, veja. Bom, outro que também deu vontade de ver foi As Guerreiras Mágicas de Heart. Eu já era nascida na época que ele passou na TV, mas não tinha consciência disso, então mesmo que nada. Olha, eu tava pensando aqui, seja agora o comentário dela. Heart seria tipo o pai de Nanoha? Olha, ele é um Mahou Shoujo antigo. Não, mas... e de mecha, né? Tem de mecha? Com as porradas malucas. Ah, mas Nanoha não tem mecha, só isso. É um de mecha que não tem mecha. É, tá, ele é meio mecha, é. Quem sabe tenha sido inspiração. Quem sabe? Não, eu acho que não chegou a tanto. Whatever. O importante é que Nanoha é bom. O importante é isso. É, mas o Heart, pra mim, ele foi o primeiro contato mesmo, quando passou na SBT, viu? Cara, eu gostava muito de ele. Foi mesmo. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de Clamp. Bom, só uma coisa pra vocês terem inveja. Eu comprei os mangás do Tsubasa do 1 ao 14 por R$1 cada. Caraca, foi barato. R$1 cada. Muito barato. O mangá na época custava R$2,90. Cara, R$2,90. A gente paga tipo R$11 no mangá. Alguma coisa tá errada nesse mundo, né? Tudo bem. É assim, existe uma coisa chamada inflação, né? Então. Não briga com um bicho. É, então. Bom, vou ver se eu penso em alguma coisa tão insana como God of War ou War King pra chutar. War King não. War King não, por favor. Senão eu não tenho nada a perder, né? Não. Me deu uma vontade de mandar uma dica pra vocês adivinharem isso. Vamos ver se vocês adivinham essa. Céu, pena, boneco. E PS, quero um ursinho de pelúcia do Kero e do Mokona. Bye, bye. O Mokona que é o personagem principal da Clamp, na minha visão. Ah, é, pô. Ele é o protagonista da Clamp. Olha, e você sabe que é uma das mangakas, né, da Clamp, Mokona. Ah, é? É, ué. A gente falou, tem quatro pessoas, uma delas é a Mokona. E aí vem o nome, Mokona. Ah, é verdade. Vocês tinham comentado, é tanta coisa. Esse cast teve tanta coisa, velho. Ele foi um cast com muita informação pra pouco tempo. Absurdo, é muita informação. Muita informação comprimida num espaço curto de tempo. Para minha cabeça, beleza, que não está acostumada com o Clamp. Sobre a dica, olha, a gente pensou... A gente não chegou numa resposta que a gente acha que seja absoluta, como foi o caso de Matrix ou Matrix no cast passado, mas eu acho que a que chegou mais perto, que foi com a ajuda da Dri, que eu e a Dri pensamos, foi no caso Kingdom Hearts, talvez. Cell, por ser um tema muito frequente dentro de toda a metáfora por trás de Kingdom Hearts, acho que ia demorar muito explicar aqui. Pena, porque a Dri lembrou que na cena inicial do primeiro jogo tem uma cena em que o Sora ele é envolto por penas e boneco, porque os Nobody, eles são pessoas que não têm almas, eles são ocos, seriam bonecos. Não sei se é isso, esperamos o seu retorno para saber sobre o que você estava falando. Espero que a gente tenha aceitado. Mas, pode ser que eu não sei, eu não joguei. Muito obrigado pelo seu comentário. Eu vou acreditar em vocês. Você vai acreditar, mas muito obrigado pelo seu comentário. Você está sempre com a gente, Marina, muito obrigado mesmo. E continuando agora com o comentário do Kogawar. Bem legal o cast. Não assisti muita coisa de Clamp, não. Para ser mais exato, assisti somente X-1999. Ele não assistiu Sakura? Como assim você não assistiu Sakura? Caramba, difícil ver alguém que nunca assistiu Sakura, mas tudo bem. Sei que tem esse lance dos crossovers e uma história complementar a outra, mas pra quem não conhece, existe uma cronologia entre os animes que as pessoas têm que seguir? Ou essa complementação das histórias de um anime e outro só acontece mais frequente entre os animes de Holic e Tsubasa? Parabéns aos convidados, foram muito bem e abraço a todos. Você sabe responder essa, né, Cid? Olha, eu escrevi um comentário respondendo, ó. Eu escrevi mais ou menos assim, ó. Bom, Tsubasa e Holic, na minha opinião, são os mais centrais do universo da Clamp. Apesar que, pra mim, Holic é mais central mesmo do que Tsubasa. Todas as coisas da Clamp são ligadas na loja da Yuki, de Holic. Uhum. E Tsubasa, as pessoas vão viajando por esses mundos. Então eu digo que o Tsubasa, ele tem muito mais crossovers mesmo, né? E os easter eggs do que o Holic. Sim. Mas o Holic também tem. Apesar que pra mim não existe a cronologia oficial pra pessoa ver também. É, né? O que eu sabia era que Sakura é antes de Tsubasa. Então, é que Tsubasa ele tem ligações com Sakura. Depois, você vai ver à frente, você vai perceber que tem essas ligações mesmo. Não só por causa do protagonista, um ser chamado Shoran, outro chamado Sakura. É, mas assim, no mangá mesmo, Tsubasa e Holic, ele tem muitos desses cruzamentos entre as duas histórias. O anime tem menos. Tem bem pouquinho, na verdade. Mas não chega a ter spoilers de um em outro. No mangá tem bastante, né? Não tem jeito. Você tem que ver. Tem que ver, né? Não adianta. Mas pra recomendação de leitura, o que eu digo mesmo é pra ver Sakura bem antes de Tsubasa e Holic. Uhum. Pra entender um pouquinho mais. Tokyo Babylon você tem que ver bem antes de ver o X. Não tem jeito. O Angelic Layer é bom ver antes do Chobits, porque o Chobits ele acontece mais ao futuro de Angelic Layer. E entre esses você assiste Heart, é bom sempre. O Heart é bom ver, né, sabe, no começo de tudo, porque ele é bom, é sempre bom. É, e ver também porque Angelic Layer, porque é por causa da Hikaru, né, a protagonista. Só por causa disso. Mas é isso aí, brigadão pelo seu comentário, Koga War, e vamos continuar. Puxa. Agora temos um e-mail do Dex. Osu, enviando rapidamente o motivo e resposta para as dicas que dei no outro e-mail. Resposta, Pokémon... Resposta era Pokémon. Por quê? É simples. A dica que ele mandou. Vamos lá. 1, 2 e 3. Sim, essa sequência numérica. Por quê, né? Porque essa sequência vem dos Pokémons lendários. Articuno, Zapdos, Moltres. 1, 2, 3. Essa Saberengue Maria. 1, 2, 3. Que beleza, hein? Mas eu... Nossa, nunca ia descobrir. Mas ele continua. Bom... É, segunda dica, dimensão paralela. Nada mais, nada menos do que a Pokébola. Convenhamos que enfiar um Snorlax dentro de uma bola de tênis não é algo muito lógico. Então só pode-se supor que a Pokébola nada mais é do que um portal para uma dimensão paralela, onde os Pokémons podem ficar. Também faz sentido, mas não estava na cara. Infelizmente não estava na cara. Sabe que esse negócio de Pokébola me fica lembrando daquela discussão. Como é que o Ash consegue enfiar uma bicicleta dentro da bolsa dele? Então, é, então... Pô, mas ele consegue botar um Snorlax dentro de uma Pokébola? Qual o problema? Usa Pokébola, ué. Por que não... Ou algo parecido. Por que ele usa mochila? Coloca tudo dentro da Pokébola, né? Pois é, ué. É que nem Dragon Ball com a Bulma com aquelas suas cápsulas lá. É, exatamente. Bota tudo dentro da cápsula. Olha só. E a terceira dica. Minerais. Tipo o que pode ser encontrado em Minecraft. Minerais? Por quê? Porque alguns dos jogos têm seus títulos alguns minerais, tais quais Rubi, Safira, Gold, etc. Sim, da segunda até a quarta geração de Pokémon, eles foram minerais. É, agora eu explico o Black and White, o X e o Y. Red e Blue também, são só cores, né? Cores e cromossomos. É. Mas foi uma boa. Foi uma dica bem pensada, muito melhor que o War King. E a gente ia descobrir, nunca mesmo. É. E ainda eu virei o cast, então fica a minha promessa de tentar mandar um e-mail depois, se der. Valeu, é. Dex. O Dex já ficou bravo quando a gente indica um anime pra ele. Ele vai ouvir o Cast Club que vai ter 6, 7 animes pra ele assistir. Pô, uma porrada. E ainda ele manda alguns vídeos também, um texto, tentando justificar a briga lá de arqueólogos e dinossauros. Bem, o resumo é que arqueólogos escavam dinossauros. E a gente sabe disso, não adianta ele querer falar que não, todo mundo sabe, Rodex. Arqueólogos escavam dinossauros. Já acabou. Mas a gente põe o que ele enviou aqui no post. A gente vai deixar aí um PDF que ele mandou sobre os dinossauros e o patrimônio descobrindo a arqueologia. Won't you miss me set inside Grand Central Station? Em seguida, nós temos o e-mail sempre gigante do Diogo Rikyu Miyazaki, que sempre comenta, ele fala: olá, aqui é o Diogo e um ótimo cast de Clamp. Só teve uma coisa ruim nele. É o áudio do Choran, que ficou muito ruim durante o cast, chegando até a ser difícil de decifrar o que ele falava. Enfim, fora isso, não tem mais reclamações. Cara, você não sabe o problema do que deu esse áudio. Cara, foi um problemão, assim, deu... É porque ele gravou no áudio dele, só que ele não conseguiu salvar. Ainda bem que a gente tinha um backup, porra, porque senão esse áudio ia embora. Só que deu backup e a qualidade cai, né? Realmente a gente não consegue ter a mesma qualidade do áudio gravado individualmente. Pois é. Então, pede desculpa, infelizmente não tinha o que fazer. Depois que ele perdeu o áudio, a gente pede desculpa se isso atrapalhou realmente a experiência de vocês. Perdão. Ainda assim ficou um bom cast. Ficou, um excelente cast. Acho que minha primeira obra de clube que vi foi Sakura. Apesar de não ter assistido todos os episódios ou lido os mangás, acho que Sakura é com certeza responsável em construir e difundir o Mahou Shoujo. Ou pelo menos tem essa imagem de Sakura como representante do gênero. É que Sakura seria o Mahou Shoujo mais clássico. O Sailor Moon é um pouco diferente, né? Ele é um Mahou Shoujo um pouco mais... menos ortodoxo, vamos dizer. Na verdade, assim. Os dois eu acho que são bons exemplos. Sim, sim. Bons, grandes exemplos de Mahou Shoujo. Quando você fala de Mahou Shoujo, eu acho que os principais exemplos são esses. E aí, como a gente sempre fala de outros exemplos diferentes, tem o Madoka, né? Que a gente já falou aqui, que é um exemplo que desconstrói. E Nanoha, que Nanoha é sempre bom em todas as circunstâncias. Nanoha, o melhor Mahou Shoujo shonen de porrada aqui. Sim. Exatamente, todas as três temporadas. Assistam vocês um dia, quem sabe sai um cast. Partindo agora para as obras que eu realmente li do começo ao fim, tenho três obras que são Tsubasa, a minha preferida Holic e por último Kobato. Eu particularmente prefiro os mangás do que os animes, por causa da arte do mangá ser superior ao do anime, em quase todos os casos sempre é. A única regra não se aplica aos mangakás como Togashi. E ao Kurumada, porque o dele conseguiram melhorar o desenho dele no anime de Cavaleiros muito melhor, porque o mangá é horrível. Cara, eu tenho que falar que a Toei faz milagre. Faz milagre. Rapaz, é que também a maioria dos animes são mais antigos, né? Então o que eles tinham pra fazer animações era um pouco mais precário. Talvez se os animes fossem mais recentes, a gente teria trabalhos melhores. Ah, mas pera aí, você viu o Kurumada lançando Next Dimension agora? Não mudou nada. ele não mudou, mas eu tô falando, por exemplo, se a animação, por exemplo, de Sakura fosse feita hoje de novo, cara, eu conseguiria fazer uma coisa bem melhor. Ah, sim, não duvido. O Kurumada, você não sabe desenhar e não sabe escrever, não sei o que você tá fazendo, você é tipo Life, eu não sei o que você tá fazendo aí do seu de mangá. Eu já falei, eu gosto de Cavaleiros, eu só não gosto do Kurumada. A melhor parte de Cavaleiros é o Lost Canvas. Pô, com certeza. É a melhor parte do Cavaleiros. Mas, seguindo aqui... Ele falou, minha leitura com Tsubasa foi ótima, pois apesar da minha total falta de conhecimento das obras anteriores de Clamp, em nenhum momento isso foi prejudicial para mim. Apesar do final confuso, eu gosto muito da história e da arte de Tsubasa, que foi de fato o que me apresentou a Clamp. Realmente, acho que eu, pelo menos a que eu ouço mais elogiada, é Tsubasa e Holic, as duas mais elogiadas. É assim, são histórias bem mais profundas, eu acho. Sim, viu? Mas não tem robô gigante, então perde pra... Não tem. Perde pra Heyart. Heyart. Holic, por que diabo sempre que eu leio esse título eu penso em bobagem? Bem, é por causa do XXX, né? Estamos acostumados. Só por isso, né? X, ai, 3X ai. Em seguida, sim. Mas você já explicou que esse XXX não é de putaria. Entendo. É. Não leiam Holic achando que é putaria, senão vocês vão se decepcionar. Bom, Holic é a minha obra preferida... E minha opinião acaba não sendo muito diferente de vocês. Somente para complementar, eu gosto muito da arte das capas. Ah, não tem um mangá publicado pela JBC, então estou me referindo a das originais do Japão. Elas são muito bonitas. Além de, é claro, que a maioria tem a Yuko nelas. E eu concordo, cara, são muito boas. Eu mesmo, lembro, viu? Que me chamou a atenção quando eu estava começando a comprar mangá. Eu olhava aquela capa e falava, caraca, isso deve estar no nível intelectual muito acima do que eu tenho. Porque as capas são muito bonitas, é uma arte muito bonita. Realmente são capas que chamam muita atenção. Holic foi feito pra ser um mangá bem bonito. As capas mesmo, todas as roupas da Yuko. Porra, a Yuko é um personagem muito chamativa. Não tenho mais nada para acrescentar. Gostei da participação, menos do áudio, dos convidados Bira e Choran. E será que você é a existência do Choran nesse mundo? Ai, meu Deus. Quem sabe? Quem sabe? Mistérios, mistérios. Por fim, fico me pensando como será que minhas outras existências em outros mundos estão se saindo. Só sei que tô me matando pra continuar periodizando, não sei se a palavra existe, com apenas uma matéria atrasada e rumo ao meu terceiro ano de terror aqui na Federal, olha só. Então essa existência dele nesse nosso plano trabalha muito. Cara, se você quer saber como está as suas outras existências, é só você procurar um Mocona Branco, porra. Procure um Mocona Branco. Procure o Mocona Branco. É tipo procure o coelho, né? Tipo coelho branco. É, só que o Mocona Branco tem capacidade de teletransporte. Olha que legal. Olha que beleza. Bem, a dica que propus na semana passada era Matrix. E que bom que vocês acertaram. Me pouparam de ter uma explicação sobre as dicas. Mas então, as próximas dicas do possível podcast serão Dullahan, Tigre e Deusa. novamente não chegamos em uma conclusão una. E... Cara, a primeira dica é muito forte, mas o resto, não sei, não tá batendo. Se fosse só pelo Dullahan, a gente chutaria Durarará, por causa da Celt. Mas não conseguimos achar ligações com Tigre e Deusa, pelo menos nenhuma que ficasse evidente. Tá difícil. Tá difícil. Espero que seja Durarará, a gente tenha acertado. Se não for, pode mandar pra gente o que era na semana que vem. O chute do próximo podcast me parece ser Dragon Ball segunda parte. Mas eu fico com um pé atrás ao dizer isso, pois é muito óbvio. Bem, começando. Chuva lembra nuvem, que o Goku usa. 1955, o ano de nascimento de Akira Toriyama. E tartaruga, claro, o Mestre Kami. Não? Cara, o pior que faz sentido. Cara, faz muito sentido, faz muito sentido. Porra, de novo, outra dica que faz sentido e não é. Mas essa foi boa, foi uma dica boa que a gente deu. Eu não consigo pensar em outras coisas, pois Dragon Ball já fez o meu bloqueio mental. Não consigo pensar em nada além disso. Então chuta o Dragon Ball segunda parte, mas tô ansioso para saber qual de fato vai ser o podcast. Ele já imaginou que realmente não seria o Dragon Ball segunda parte. Mas não vai ser, cara. Ainda tá longe. Ainda não, ainda não. É, muito longe. Ele fala que daria pra fazer um podcast sobre Akira Toriyama e seu sorriso bobo e obras extremamente bobas e engraçadas. Realmente, quem sabe, o Akira Toriyama tem uma boa trajetória dentro do mundo dos mangás. Ele é uma figura ilustre, um ídolo dentro desse mundo. Não sei se a gente teria conhecimento suficiente pra fazer isso, né? Cara, Dr. Slump, Chrono Trigger. Porra, cara, tá bom demais. A não ser que você queira falar do outro lá, do Blue Dragon. Sim, também. Sei lá. Mas vamos ver, quem sabe. Vamos levar a cúpula do Projeto X pra ver o que eles acham dessa ideia. Bom, um abraço a todos e fui. Atenciosamente, Diogo e Kyo Miyazaki, muito obrigado novamente pelo seu comentário. A gente agradece por você estar sempre comentando com a gente. Pois é, e pra finalizar, agradecer ao Tio Lipe, que ele comentou em alguns casts antigos. Sim, eu vou fazer só aqui um destaque rápido pro último que ele comentou, que foi o de games. Ele citou, ele usou aquela nossa listinha final e ele falou dele. Vou falar rapidinho: o jogo que mais marcou pra ele foi Final Fantasy Tactics. Porque formou ele como jogador de RPG. A melhor franquia é Mega Man X mais Mega Man Zero. Cara, é foda. Mega Man X é foda. Eu realmente bato palmas. De longe, a melhor de todas franquia do mundo dos games é que mais joguei repetidas vezes. E o melhor jogo multiplayer pra ele é o League of Legends. Ele falou que essa porra é viciante demais. Nunca tentei jogar, pois ele vai roubar a sua alma. Temos alguns integrantes que conhecem muito bem. O Rods isso, concorda com isso, pelo visto. O Rods já vendeu a sua alma há muito tempo para o LoL. Oh, pois é. Mas então, a gente vai explicar a dica do que era semana passada, pra quem não entendeu. Chuva 1955 e tartaruga. Chuva, pra quem não sabe, logicamente, depois da chuva vem o arco-íris Rainbow. Então, tá mais que na cara, 1955 é o ano em que a obra se passa. E tartaruga, pra quem ouviu o cast e assistiu o anime, é o apelido de um dos personagens, o Spawn, que é o baixinho da turma. Foi uma dica que realmente lembrava Dragon Ball, mas pra quem assistiu Rainbow, essas palavras fariam sentido. Velho, eu não ia matar nunca, viu? Então, o Seiji não assistiu Rainbow, ficou traumatizado com o primeiro episódio? Nunca mais. Cara, dedos traumatizam. Na verdade, não foi dedo, na verdade foi um cilindro de vidro. Ah, meu Deus, segundo pior ainda. Segundo a descrição que ele dá, puta a narração merda. Do anime dá pra você. Se você não sabe do que a gente tá falando porque você pulou direto pra caixa de entrada, volta pro cast que você vai entender. Que beleza. E Seiji, qual é a dica do cast da semana que vem? Oh, um cast esperadíssimo pelo público. Temos dois convidados nesse cast. Olha que maravilha. Olha aí, é um cast que eu não manjo nada. Eu não tenho ideia do que de eles... novo, não, cabeça. Dois casts seguidos que eu não tenho nem ideia. Bom, e a dica é Coreia, Fuji e 28. Eu não ia matar, mas nem a pau. Mas nunca, nunca. Ah, é um tema que o povo aqui curte, viu? Porra, tirando cabeça. Tirando eu, que eu... Não tem ideia, mas acompanha, é um cast que já foi pedido aqui. Vamos dar mais uma facilitada. Esse cast já foi pedido aqui em leituras de e-mail. Se você tá acompanhando a gente, talvez ajude você a matar. Então, é isso, pessoal. Essa semana nós vamos ficando por aqui. Fique agora com os erros do cast de Rainbow. Eu acredito que vão ter alguns, porque foi uma gravação tanto quanto conturbada. O Mug sofreu um pouco pra editar. Mas eu quero que ele se dane, porque ele me trollou em um cast que eu estou editando, que vocês vão saber qual é. Eu quero mais é que ele se ferre nas edições. É, e voltando àquela piada interna, Rods, paga a internet. Rods, paga a sua internet. Você precisa, porque complicou, tá complicou. E é isso, falou, galera. Falou, pessoal. gravando. Gravando. E gravando no Tapur também. É, no 3 ou no gravando? Já foi. Já foi. Não, tudo bem. Foi no 3, tá não bom. Não tem problema, não. O Mug sincroniza tá depois. Ele se vira. Deixa ele trabalhar. Importante é gravar depois, o resto. É, Mug, você tá escutando isso. Você vê como é que a gente gosta de você. Calma, Mug. É, vai se foder. É a promessa. É a gravação de 3 horas no mínimo. Eu apertei no 3. Pra você lançar semana que vem, porque eu vou rolar uma semana pra te dar o seu áudio. De qualquer então. Jeito, eu tenho outro áudio aqui, que eu tô gravando do Cal Graphic. Mas é aquela coisa agora, Gustavo, a partir de hoje só entrega o áudio no sábado que vem. Sim, sim, porque o Mug enrolou, e assim, esse cast ele vai ter 2 semanas pra editar. Mas como ele enrolou, a gente vai só dar uma pra ele aprender a lição. É, perfeito. Eu pedi o áudio de Piada Mortal pra editar durante a semana, ele upando. Ele me entregou gravou no domingo, ele me entregou na quarta, o Pando me entregou na quinta. Porra, como cabeça que tinha esperança de editar segunda tarde. Eu tinha esperança de começar a editar segunda tarde. E antes de começar, aqui. Eu só quero falar que One Piece é uma merda. É, então. Bom. Tá aí. Só pra você ficar feliz. Você não gosta de One Piece, não esquece? Tá aí. Nossa, alô? Ele caiu. Alô? Alô? Ah, agora sim. Caralho, velho. Tá caraca, uma bosta minha internet hoje. Cara, tem um azar pra gravar, velho. Que é incrível, é incrível. Vai. Então. Aquele dia a gente conversou durante 7 horas e não deu em nada. Você viu? Não oscilou. Daí que eu vou jogar uma partida de Assomnauts ranqueada. Que tipo, se eu cair, me fodo muito. 5 minutos de partida, cai. Vou gravar uma parada, meia hora de gravação, caio. Cai. Tá, vai. Ah, vai. Vida de merda. Perseverar, prosperar. Não é sinônimo de prosperar. Perseverar, né? É isso mesmo? Perseverar. Perseverar. Existe essa palavra? Caramba. Existe. Perseverar. Continuar persistindo. É isso aí, equipe. Perseverar. Quer dizer, acredito que a coisa mais impactante desse anime, que a gente vai falar depois, eu matei com 4, 5 episódios dentro da abertura, eu matei o que ia acontecer. Eu nem liguei, na verdade, eu não entendi. Eu também não peguei pela abertura, não. Sério? Você não entendi? Eles todos velhos na árvore, sem o Sakuragi, depois mostram uma cena dele meio embaçada. Não. Bom, então assistam, tô eu. Então. Bobo, fui babaca. Você foi entusiasta. Momento! Cabeça, babaca. Olha. Babaca. Não, mas assim, talvez, então corta isso tudo, Mug, se for. Vai, assistindo meu sonho. Coloca, não quero, vai falar. Corta isso tudo embora, e coloca a gente falando mal de One Piece. Vou desligar e não, fica com o meu trechinho. Tô indo então, né?